Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. Sou Angélica Hellish, estou aqui hoje para começar aqui o nosso mês do horror. Eu venho com uma recomendação para vocês, a gente vai fazer vídeos todos os dias, vão ter vários convidados, tem dias que será Marcos, outro dia será Felipe, outro dia será Douglas, dependendo da disponibilidade de cada um. Dessa vez aqui eu venho com a recomendação, vou abrir com a recomendação de um filme que eu gosto muito, que é um filme dos anos 80, chamado The Changeling. Within this old house live two residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Claire, I'd like to talk to you about the house. Did you die in this house? How did you die? Whatever it is, it's trying desperately to communicate. What is it in that house, Claire? It's a hand. Something of the senator's. He wants it back. No Brasil, ele saiu também como Intermediário do Diabo ou como A Troca. É do diretor Peter Medak. Então, a gente começa aqui falando que tem um ator que eu gosto bastante, que se chama George C. Scott. Esse ator, ele fez aquele filme maravilhoso, que é impressionante que ele seja maravilhoso, porque é O Exorcista 3, né? E não é normal, né, continuações darem muito certo, ainda mais um filme como Exorcista, né? Então, o George C. Scott aqui, ele faz um cara que é um compositor, que ele perdeu toda a família, perdeu mulher, perdeu filho, filha, e ele acaba se mudando para uma mansão em Seattle e tal, para poder se isolar, para poder viver o luto dele, só que ele acaba indo para uma casa mal-assombrada. E essa casa e as cenas que são feitas nessa casa são muito interessantes. Claro que depende também da atuação do George C. Scott, que é ótimo, mas tem uma cena que é muito emblemática nesse filme, que é de uma bolinha que fica o tempo todo caindo, como se tivesse alguém, uma bolinha pequena, assim, como se tivesse alguém querendo brincar com ele. Né? E aí ele se enerva com aquilo e vai, joga a bolinha longe e depois a volta a cair do topo da escada. Então tem várias cenas de medo, assim, mas não de susto. É isso que eu acho interessante. Ele não é um filme que ele fica se calcando no jumpscare. Esse filme aqui é dos anos 80, eu acho o Peter Medak um grande diretor, né? Não à toa, tem até episódios de The Twilight Zone que ele dirige, ele é um cara que realmente é muito relevante. E esse filme eu recomendo por quê? Porque ele é de uma fase interessante do cinema, onde você tem o terror que, como eu disse, ele não é calcado em jumpscares o tempo todo, e sim no medo, é um terror de clima, é um terror de fantasmas, que eu gosto bastante, né? Então, se eu puder recomendar para vocês aqui, começando o nosso mês do horror, né? É com certeza o filme The Changeling, né? Que essa tradução aqui para o Brasil é muito estranha, Intermediário do Diabo, né? Você fica se perguntando por quê, né? É, A Troca também, talvez tenha mais a ver com o enredo, mas você vai ter então esse cara que ele precisa, eu faço essa avaliação que no meio de um momento difícil da vida dele, do luto, ele vai ter que ajudar, né, uma outra figura, né, uma outra, um outro ser que também precisa dele de certa maneira. Então, é interessante o The Changeling, então fica aqui sendo a minha primeira recomendação, tá? Então, convido, né, antes de terminar o vídeo aqui, para você assinar aqui o canal no YouTube, por favor. Você também se inscrever no nosso feed, procurar nosso podcast. Agora a gente vai começar toda semana a gravar, a falar sobre terror. Vamos fazer um audiodrama, já está combinado. Então, faça isso, venha conosco aqui para acompanhar esse mês do horror. E todos os dias vão ter videozinhos curtinhos, tanto aqui no YouTube como no Instagram, no TikTok, falando sobre bons filmes de terror de várias nacionalidades, de diversas regiões, de diversos tipos de filmes, né? Então vai ser bem legal, tá? Então o vídeo de amanhã já tá pronto, tá? Mas eu começo então aqui dando start no nosso mês do horror, aqui nos 31 dias de terror, com o nosso breve vídeo, certo? Um abraço para você, siga-nos, nos apoie e até a próxima. Olá, eu sou o Marcos do MasmorraCast e eu queria falar um pouco sobre o filme que eu assisti recentemente, o filme do Pablo Larraín, chamado El Conde, no Brasil, O Conde. E eu achei um filme bem interessante. Eu não acompanho muito a trajetória do diretor, os últimos filmes dele ali, que foram cinebiografias da Jacqueline Kennedy e da Princesa Diana, eu acabei não assistindo, mas eu gostei demais desse filme, primeiro porque eu achei que ele trabalha essa coisa do filme de vampiro, só para deixar mais assim definido sobre o que o filme fala. O filme é uma espécie de sátira, uma brincadeira, uma brincanagem até, eu diria, no qual retratado o ditador do Chile, né, o Augusto Pinochet. O filme é uma ficção de que, se acaso esse cara na verdade não era um vampiro. E o filme brinca com a trajetória que esse personagem teve ao longo dos séculos, e uma das identidades, digamos assim, que esse vampiro teve foi justamente do general ditador, assassino e ser repugnante que era o Augusto Pinochet. Né? E o filme faz uma brincadeira e uma chincale total assim com a figura do Pinochet, né? Ele joga a figura desse sujeito desprezível no chão e pisa em cima. Ele faz um achincalho total com todos os parentes dele, com os filhos, netos, que também são outras pessoas altamente abjetas, né? E o filme também traz um retrato bastante sarcástico e avacalhado da maneira mais absurda possível da Margaret Thatcher. Em um determinado momento, outra figura que o diretor certamente odeia muito, junto com o Pinochet. E, além de tudo, o filme faz muitas referências a essa coisa que a gente já está acostumado da figura do vampiro. É uma boa história de vampiro também, né? Da sede de sangue, da sede, no caso desse vampiro específico que é o Pinochet, a sede de sangue dele tem um paralelo com a sede de sangue dele de destruir pessoas do próprio povo, né, chileno, a ganância dele por dinheiro, o desprezo dele pela vida humana, né? E inclusive até pelos próprios filhos, de certa forma, né? O desprezo que ele tinha pela humanidade, ele enquanto, né, indivíduo assim, que é o que há de mais baixo mesmo, né, que você possa ter de extrato humano, é essa criatura, né? Então o filme faz essa grande sátira, essa grande brincadeira, e com muita bizarrice também. Eu já aviso que é um filme muito estranho, altamente bizarro, não poderia ser diferente. E outra coisa que dá para destacar é a fotografia em preto e branco, mas um preto e branco que na verdade está muito longe do preto e branco dos filmes que a gente tinha, dos filmes da Universal, né, dos monstros da Universal. Ele está muito mais para um preto e branco assim, de Bellatar, um preto e branco dos filmes europeus, sobretudo dos filmes europeus mais recentes, mas que usam fotografia em preto e branco. Então é uma indicação aí que eu acho bem interessante e que vale a pena. Foi um filme que ao mesmo tempo me divertiu muito pela estranheza, pela bizarrice, pela sátira, mas eu acho também que ele acaba sendo feliz enquanto um comentário desse horror muito real, né, que representou o Augusto Pinochet, que representa também figuras que são como ele, né, esses verdadeiros monstros encarnados aí, que são as pessoas do autoritarismo de extrema direita que a gente tem inclusive atualmente no Brasil, né, e que a gente poderia muito bem enfiar uma estaca no peito dessa gente e mandá-los assim para o esquecimento, né, de uma vez, como a gente faz com os monstros tipo vampiro, né, porque o que eles querem, esse tipo de pessoa, na verdade, é sugar o que eles puderem da vida das pessoas, do dinheiro das pessoas e sugar a vida de um país, né, então vamos identificar esses sanguessugas aí que a gente tem, né, querendo chegar no poder e ver se a gente mantém eles bem longe, né, das nossos pescoços, dos nossos bolsos e das nossas vidas. É isso aí, bons filmes para todos. Estou aqui para poder recomendar aqui mais um filme ou série do mês do horror. Dessa vez vou recomendar para vocês aqui uma série natalina, que a gente já falou anteriormente, então agora está mais fácil, porque você vai poder, inclusive, caso aceite a minha recomendação, você poder escutar o podcast e acessar os arquivos, assistir essa série natalina que, como eu disse, né, passa todo o Natal, só que passa na TV britânica, na TV do Reino Unido. O nome dela é Ghost Stories for Christmas e ela é calcada principalmente nas histórias do M.R. James. A série tem grandes diretores, tem, por exemplo, Lawrence Gordon Clark. Anteriormente até passaram alguns filmes assim que o pessoal chama de Omnibus, né? Assovia, Eu Virei e tal. São coisas muito icônicas e nem todo mundo conhece. Então, acho que vale a pena recomendar e falar um pouco aqui, principalmente sobre do que se trata, né? Aqui no podcast, se você escutar, você vai ver todos os detalhes e tal. A gente conversou com o Rodrigo, que ele é de um blog maravilhoso, que fala muito sobre o gótico, do terror gótico, né? De todas as regiões, o Reminiscência de um Lorde Velho. E eu e o Rodrigo falamos sobre algumas coisas que o M.R. James, esse escritor, ele fazia, que ele colocava aquelas figuras fantasmagóricas ao longe e tal. Essa história Assovia, Eu Virei, ela é maravilhosa, do cara que vê, justamente, ele encontra uma espécie de apito, né? Não à toa que é Assovia, Eu Virei, né? Apesar de não fazer parte do Ghost Stories for Christmas, é o que eu tô comentando aqui. Ela tem essa coisa de você usou aquele assovio e vai ver o fantasma atrás de você. Ou seja, as figuras das histórias dos contos do M.R. James tem essas características. São histórias que normalmente tratam de historiadores, pessoas que são cuidadores, preservadores de arte, pesquisadores. Então, é claro, o próprio autor ele era um medievalista e tal. Então, por que é interessante conhecer o Ghost Stories for Christmas? Porque nós fizemos um programa na época que saiu até na época do Natal, né? Para poder calhar. E foi um longo programa, só que muitas pessoas não conhecem, né? Pessoas conhecem, obviamente, Hammer, conhece Amicus e tal, essas várias distribuidoras, produtoras inglesas. Isso daí é quase que perdido. Interessante que vai fazer um link com uma coisa que depois eu vou recomendar também, que tem relação com aquele ator, roteirista, diretor, que é o Mark Gates, né? Que ele tem um maravilhoso um estudo sobre a história do cinema de horror também, que nós também temos totalmente no site. Então fica aqui a recomendação, porque a gente conhece, só para dar um exemplo, está dentro do Ghost Stories for Christmas, que sai um Blu-ray agora, né? Todo mundo conhece aquele Christmas Carol, né? Que é o cara que conta a história de Natal e tal, do Senhor Scrooge, que vai conhecer os três fantasmas. Vamos lembrar que essa história também tem muito de terror, né? Aqui em Ghost Stories for Christmas tem o The Signal Man, que vai ter o cara que ele fica ali naquela, uma espécie de côncavo, né? Um lugar assim, afundado, assim, buraco praticamente, aonde ele faz aquela É o cara que trata dos trilhos ali daquela região ali que vai passar o trem. Então ele é como se fosse um ponto de caso dê algum problema no trilho e tal, ou no próprio trem, ele avisa para a próxima paragem e tal. E aqui ele vai começar a ver uma figura assombrosa também. Então tem isso, são histórias que normalmente são histórias de fantasmas, são histórias relacionadas a você descobrir, a você ter que pesquisar. Então é interessante, assim, eu digo assim, os caras são pesquisadores. Tem um que ele acha que ele vai encontrar um tesouro numa abadia muito antiga. Então são histórias que, obviamente, elas respiram anos 70, mas elas são muito interessantes, muito bonitas. Eu acho que, por algum motivo, as pessoas não conhecem muito, eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Então, acho que vale muito a pena, então, você conhecer o Ghost Stories for Christmas. Lembrando que foi aqui dos anos, tá até escrito, de 71 a 78, e tem todos os episódios no blog do meu amigo, lá, que é o Reminiscência de um Lorde Velho. No nosso site também, no podcast, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, também tem. Então você pode acessar e você vai gostar. Depois você me conta o que você achou, tá bom? Até a próxima recomendação, tá bom? Até, não deixe de curtir, compartilhar e tal, porque nos ajuda bastante. Certo? Um abraço, tchau, tchau. Opa, horror, medo, desespero, pessoal. Aqui é o Douglas, colaborador do MasmorraCast, recomendando um filme de terror para o especial 31 Dias de Halloween. É sempre uma honra participar dos projetos macabros da Angélica Hellish e do Marcos Noriega, né? Os ouvintes que adoram o terror, o suspense, né? O que ouviram, por exemplo, o podcast de Halloween do MasmorraCast sobre os filmes de terror holandeses, já devem estar familiarizados com O Silêncio no Lago, Spoorloos, né? Obra que tem uma pegada claustrofóbica, né? Uma das cenas mais claustrofóbicas e desesperadoras do cinema, né? Você realmente parece que foi enterrado vivo, é um horror, né? Eu queria tratar hoje sobre essa questão da claustrofobia, né? Hollywood já falou dessa sensação tenebrosa, né? Do medo de você estar preso, fechado, trancado, né? Quem é que não lembra da personagem da Uma Turma no Kill Bill 2, né? Ela é enterrada viva, aí ela dá soco no caixão, né? Dá soco em 7 palmos de terra para fugir, né? O Adrien Brody, ele tá naquele filme preso num caixão, né? O Camisa de Força, né? E tem também aquele filme, cara, que é muito bom, das moças alpinistas, né? Que elas foram presas lá nas profundezas de umas cavernas escuras, né? Apertadas, cheia de criatura do mal, de monstro assassino, né? O filme O Descente, Abismo do Medo, né? Assim, por coincidência, Kill Bill 2, né, é de 2004, o Camisa de Força e o Abismo do Medo são filmes de claustrofobia lançados em 2005, né? Eu, no especial de hoje, né, do MasmorraCast, na recomendação, eu acredito que a gente pode ficar, na minha opinião, com o melhor filme de claustrofobia lançado em 2005, né? Que é uma obra de nada mais, nada menos que O Lorde, né, do biopunk japonês, né, o diretor Shinichi Sakamoto, que foi tema recente de um programa do podcast que eu participo também, que é o Podtrash, né? Então eu recomendo hoje o média-metragem, o Haze, de 2005, né? Ele só tem 48 minutos, né, de duração, mas ele parece ser um filme bem maior, né? Isso porque a agonia, assim, você vai experimentando junto com o personagem, né? A agonia vai se estendendo, parece que não acaba. O protagonista, ele vai saindo de uma situação horrorosa para outra pior ainda. E o negócio vai escalonando de uma forma assim, absurda, né? Quem conhece o diretor, né, o Shinichi Sakamoto, o estilo é frenético, é sujo, é grotesco, é cyberpunk, é um ataque aos sentidos, né? É uma opressão pro corpo humano, né? O filme é cheio de body horror, né? Tem as insanidades, né? Assim, a união do indivíduo com a máquina, né? E ele é o criador da obra-prima, né? Tetsuo, da Iron Man, né? Filme de 89. E, assim, o Heise, né, na minha opinião, é um ataque ao sentido também, né? Se o Tetsuo é aquela porra louquice, né, industrial, do metal, com até a icônica furadeira peniana, né, do Homem-Máquina, tem aquela trilha sonora de noise, de batistaca incessante para agredir o ouvido, né? O Heise, ele procura agrediu o tato, né? Eu acredito, né? Porque tem cenas da pele sendo arranhada, sendo destruída, o personagem vai tateando no escuro, vai se afogando, ou literalmente ele vai batendo a cabeça na parede, né? Então vamos falar um pouquinho do filme, né? O protagonista, ele acorda no escuro, no meio do nada, né? Emparedado, né? Ele é interpretado pelo próprio Shinya Tsukamoto, né? Ele tá numa situação, no mínimo, né, um pouco inconveniente, um pouco insalubre, né? Ele tá com um corte de faca gravíssimo no abdômen, né? Então ele tá sangrando sem parar. Ele tá emparedado, né? Tem um monte de duto escuro, de concreto, cano enferrujado, cano cheio de arame farpado para todo lado. Ele não tem ideia nem de quem ele é e nem de como é que ele vai escapar, né? Então, assim, a desorientação é máxima, né? Ele não tem memória, tá tudo escuro, tá tudo enferrujado, tá tudo úmido. O movimento dos braços e das pernas dele é limitado, né? Tem uma hora no filme, né, que ele tenta fugir se arrastando pelas paredes centímetro por centímetro, né, tateando por buraco pela parede, né, e aí ele vai perdendo sangue e ele vai desmaiando. Aí quando ele acorda, ele aparece num lugar diferente, num lugar pior desse labirinto terrível, né? Isso me lembrou um pouco aquela franquia de terror do Cubo, né, quem conhece, né? Aí tem uma hora que ele acorda, ele tá com os dentes agarrado num cano enferrujado e as pontas dos pés pendurados num vão pra ele não cair e as mãos num arame farpado da parede, né? Ele não consegue levantar os braços, né? Assim, tem outra hora que ele, pra vocês terem ideia, que ele cai de cabeça pra baixo pelo duto. E aí ele tá naquela situação, né, sem luz, de cabeça para baixo, ele tem que usar a força do próprio braço para voltar para a posição original. É um horror, né? O filme literalmente é o desespero desse protagonista, vamos dizer assim, percorrendo um útero, um intestino de ferro, de concreto, né, passando por cadáveres mutilados, porque vai ter cadáver, né, na história, por lugares escuros, por lugares assim perigosos, sem esperança literalmente de achar uma luz no final do túnel, né? E aí, assim, né, ele encontra uma moça também ferida no abdômen, né, e eles têm que se arrastar juntos ali para encontrar a saída. Aí tem um tanque, né, gigante, com toneladas de pedaço de cadáver, né, gente que foi afogada ali no esgoto, né? E aí tá tudo ali naquele tanque. Eles sabem que o único lugar para fugir é por um duto, por aquele tanque, né? E eles vão caminhando. O teto do duto, né, do tanque, é muito baixo. E aí o nível da água vai subindo. E aí tem pedaço de corpo, de cadáver, de mão, né? Assim, o nível da água vai subindo, só fica o rosto do personagem para fora, assim, cara. Né? Tá bom pra vocês, né? Assim, o filme é curto, mas o desespero parece eternidade, né? É uma característica do Shinya Tsukamoto, né? Ele vai editando e vai enxugando os filmes, né, até o ponto de só ficar o troço mais essencial, mais intenso, mais visceral possível, né? No caso do Tetsuo, era a agonia, né, da metamorfose do ser humano em metal. Aqui a agonia é claustrofobia, né? É o medo de se afogar, é o tétano, né? É horror, né? Então, assim, né, conhecendo a obra, né, ele vai falar de o Shinya Tsukamoto, né, de loucura, de alienação, de transformação, de deterioração, né, de destruição da pessoa, assim, num crescente, né, contínuo, que vai sufocando o espectador também, né? Ele vai levando a gente por cenários estranhos, né, que vão machucando o corpo, a mente, né? E, assim, é bem possível que, analisando o final do filme, que, aliás, eu não vou dar spoiler, né, seja possível chegar à conclusão que a nossa própria mente, a nossa própria vida, talvez elas sejam prisões, né? Que a coisa mais assustadora ou aterrorizante, né? Que esse tipo de conclusão, né? Quer dizer que a nossa vida, a nossa mente, o nosso lugar no mundo, a nossa identidade, a nossa memória, quer dizer que isso tudo são prisões dentro de nós mesmos, né? Que coisa horrível, né? Então, assim, fica aqui a minha recomendação, né? O Haze, do mestre Shinya Tsukamoto, né? Um filme curto, mas que vai ficar preso na sua mente, na sua memória para sempre, né? Medo, horror, desespero e claustrofobia. Olá, eu sou o Marcos Noriega e estou aqui para falar de mais um filme no nosso mês do horror de 2023, aqui no Cine Masmorra. Dessa vez eu escolhi um filme que não é exatamente um horror, embora ele tenha muitos elementos horroríficos, ele também, ao mesmo tempo, é uma espécie de drama existencial e conto folclórico. Ele é um filme chamado You Won't Be Alone. No Brasil, Você Não Estará Só. Ele é uma coprodução do Reino Unido, Austrália e Sérvia, embora a história se passe na Macedônia. E esse é um exemplo interessante de produto cinematográfico realmente multicultural. Ele é dirigido e roteirizado pelo Goran Stolevski. Esse é o primeiro longa desse diretor. E ele é nascido na Macedônia, mas é criado na Austrália. No elenco nós temos atores romenos, suecos, australianos, franceses, na verdade atrizes, porque a maior parte do elenco é formado, do elenco principal, pelo menos do pessoal que tem mais tempo de tela, é formado por mulheres. Entre elas a gente pode destacar duas atrizes muito importantes. Uma delas é a Ana Maria Marinka, que ela é a protagonista daquele famoso filme romeno 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que é um clássico do cinema europeu moderno. E também temos no elenco a sueca Noomi Rapace, outra atriz de grande sucesso, de filmes muito conhecidos, tanto no país de origem dela, a trilogia Milênio, por exemplo, quanto nos Estados Unidos, filmes como Prometheus, por exemplo. E sem mais delongas, vamos a uma breve sinopse do filme. Você tem uma personagem chamada Ioana. Ela é uma mulher do interior da Macedônia no século XIX e ela tem uma menina recém-nascida, uma filha recém-nascida, Biliana. Ocorre que eles acreditam ali na região numa lenda das lobas devoradoras, as lobas sequestradoras, que são bruxas, na verdade, que têm a capacidade de se metamorfosear em animais, por exemplo, lobos, e sequestram crianças e são devoradoras de carne humana, isso na crença deles. Ocorre que um belo dia a Ioana está com sua filha e aparece uma dessas bruxas, e ela diz claramente, deixa claro que ela quer levar a criança com ela, e a Ioana pede por favor que não, né, que ela não leve a menina, e promete que vai entregar a menina para ela quando ela tiver 16 anos. A bruxa, aliás, a bruxa que é vivida pela atriz Ana Maria Marinka, a bruxa se chama Maria, e ela é muito impressionante o visual dela, porque ela é uma mulher que tem a pele toda coberta por queimaduras, como se tivessem tentado queimá-la viva em algum momento, e ela tem nas mãos garras como as de uma ave de rapina. É uma maquiagem muito bem feita e é muito impressionante mesmo o visual desse personagem. Enfim, o que acontece é que a Ioana resolve esconder a filha numa caverna, evitando que ela tenha qualquer contato com o mundo de fora, para impedir que a menina seja levada pela bruxa quando chegar à idade combinada de 16 anos. É claro que a bruxa acaba conseguindo encontrar a menina, o esconderijo da menina, e vai levar a menina embora. A partir daí, ela faz a iniciação da menina, transformando ela também numa bruxa. E a menina, a Biliana, que é vivida pela atriz, no início pelo menos, Alice Engbert, quando ela já está na idade de 16 anos. Ela vai ter uma longa jornada ao lado dessa personagem, né, da bruxa Maria, para aprender, né, como é o meio de vida, né, a forma como essas bruxas vivem. Só que ela vai, em determinado momento, se desentender com essa figura materna, e ela quer tentar descobrir o mundo por si mesma. E a mãe, a bruxa, né, que a adota, vai abandoná-la e vai deixar que ela tente seguir a própria vida e encontrar a própria identidade. Ocorre que ela ficou até os 16 anos morando numa caverna. Logo em seguida, quando ela vai ter contato com o mundo, é transformada numa bruxa. Com esses poderes estranhos, né, que essas bruxas da região têm. A Biliana, do mesmo jeito que as outras bruxas desse coven, digamos assim, ela tem o poder de, quando ela mata alguém, ela consegue, digamos assim, vestir a pele da pessoa, vestir a carne daquela pessoa ou de um animal e tomar a identidade, pelo menos a aparência daquela pessoa. E ao longo do filme, nós vamos ver a Biliana tomando a aparência, né, de algumas mulheres, de um homem, de animais, numa busca, numa jornada pela própria identidade, pelo local dela no mundo. Qual é, afinal, o papel dela nesse mundo? E, basicamente, o tema do filme é esse. Nós vamos acompanhar essa jornada de autodescoberta em que ela vai viver várias vidas diferentes, na verdade, usando a pele, né, o corpo de pessoas que ela mata e que ela assume a identidade. Não vou entregar mais do que isso da sinopse. Em um determinado momento, ela é vivida por algumas atrizes, por um ator também, e em uma determinada parte ela será vivida pela atriz sueca Noomi Rapace, que é talvez a atuação mais impressionante do filme, embora ela não tenha nem muito tempo de tela. E só para finalizar, é um filme onde você tem muitos elementos de horror, você tem elementos de horror corporal, né, o body horror, você tem elementos fantásticos, mas, na verdade, esses elementos são equilibrados com uma trajetória extremamente filosófica e muitos questionamentos sobre a condição humana, o sentido da vida, o sentido da identidade, e há também momentos de muito lirismo, poesia, reforçados pela fotografia também do filme, que é uma fotografia que busca ali, né, integrar os personagens com aquela belíssima paisagem, às vezes inóspita também, difícil de se viver nela, mas incrivelmente bela. É isso, um filme muito interessante, muito diferente, tem um ritmo que para algumas pessoas talvez até pareça um tanto quanto lento, mas se você der uma chance de superar essa barreira do ritmo, né, que tem um compasso lento, o que o filme traz de elementos reflexivos dessa coisa do horror folclórico, de ser um conto de fantasia folclórica, e as grandes atuações que você tem, essa história muito interessante, além também de uma boa quantidade de gore e violência para temperar tudo isso, você vai ter uma experiência cinematográfica, creio eu, muito interessante, muito gratificante para os fãs do terror e também para as pessoas que são fãs de um bom drama e também de um filme de arte, digamos assim. É isso. Fiquem bem, se cuidem. Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellich e já estou aqui só em áudio para você, para fazer mais uma recomendação do nosso 31 dias de Halloween, 31 dias de horror aqui no Masmorra Cine. Desta vez eu venho trazer aqui um filme australiano, que é um filme surpreendente, com um plot twist, né? Quem diz que só o Shyamalan sabe fazer um plot twist? É o Lake Mungo. Esse filme vai contar a história, na verdade, de uma família, apesar de contar os últimos dias, né, do que se supõe que aconteceu com uma adolescente de 16 anos chamada Alice Palmer. A família estava numa represa, né, curtindo um final de semana prolongado, sei lá, um feriado, quando a menina se afoga, né. Obviamente, né, a família vai ficar em um luto extremo e tentando entender o que aconteceu, né. E nos momentos de luto, claro que as pessoas recorrem a toda espécie de pessoa que possa dar um rumo, né, uma resposta. Alguns procuram a resposta na religião, outros procuram médiums, né? De qualquer maneira, é a presença da Alice, para a mãe principalmente, é uma coisa muito forte. Essa é uma história interessante porque ela se constrói de maneira muito paciente, né? E ela corre até um risco de ser um tanto quanto engraçada. Depois ela vai ficando trágica. Nessa história, então, como eu falei, a família perde essa adolescente, né, afogada, só que coisas começam a aparecer relacionadas a ela, né? Alguns avistamentos, né? A mãe, ela frequenta um cara que é um médium, né? E acaba virando, na verdade, isso aqui é um documentário, né? É um falso documentário. Vai ter uma entrevista com a família, né? E vários momentos, assim, onde supõe-se ter alguns avistamentos e tal. Aqui não é spoiler, porque eu acho que vale toda a visita, né? Não há algo que eu fale aqui que vai estragar esse filme, né? A verdade é que o que a gente supõe que fosse verdade, a dado momento, vai se revelar uma mentira, né? Vai se revelar coisas arranjadas, né? Tem a questão do irmão mais velho, né? Que ele vai instalando câmeras de vídeo e falando que tem avistamentos da Alice, né? Só que, tandandam, né? Esse, até o último momento do filme, você acaba descobrindo que sim, Alice está por ali, né? Em vários momentos ela aparece, só que em perspectivas diferentes, né? Você olha para um lado, não olha para o outro. É muito interessante o que é feito aqui em Lake Mungo. Lembrar que nós falamos, né, sobre o cinema da Austrália. Olha, filmes maravilhosos. Trouxemos Peter Weir, né, e outros grandes cineastas australianos. Fomos do trash ao clássico, ao gótico. Então aqui também fica claro, como sempre, mais um convite para vocês conhecerem o cinema da região, dessa grande, extensa região, não é? Deste continente, ali onde, por exemplo, engloba também Nova Zelândia, né, e Peter Jackson. Então vamos aqui, vamos conhecer então um pouco mais do cinema australiano, e fica aqui a minha recomendação de Lake Mungo. Esse filme, gente, eu não encontrei nenhum streaming, tá? Hoje em dia tá tudo assim, né, streaming, né? Mas tem no OkRu. OkRu é aquele Facebook russo maluco, onde inclusive a gente tem canal lá, né? Então você pode ir lá no OkRu, você consegue assistir o filme, é só procurar Lake Mungo, o Lago Mungo, né? Eu deixo linkado aqui dentro da publicação, se você vier aqui ao site aqui ou vier no Facebook, você sempre procura ler a descrição. E claro, antes de terminar, que eu faço o convite que eu faço sempre, né? Assine nosso podcast, venha conhecer aqui um podcast antigo, né? Com mais de 14 anos, né? Ano que vem a gente vai fazer 15 anos, então é muito filme de terror, suspense, dramas. Falamos sobre coisas seríssimas, maravilhosas, como o Decálogo do Kieslowski. Então aqui tem muito conteúdo, tá? Procure Masmorra Cine em todos os aplicativos de podcast, Spotify, tá? Assine que você não vai se arrepender. Aqui então deixo um abraço para vocês, peço por favor quem puder nos apoie, né? O seu apoio ajuda a pagar, por exemplo, o microfone, né? Que estamos precisando comprar, né? Nos apoie e um grande beijo. Até o próximo. Bom, minhas crianças, né? Os ouvintes do Cine Masmorra, eu estou aqui para comentar, né? Nessa iniciativa aí dos 31 filmes de horror para se ver no Halloween. E eu vou começar minha dica com O Conto do Dia das Bruxas, que para mim deveria ser um filme obrigatório na maratona dos cinéfilos e dos fãs de Cinema B no geral, né? E que é muito pouco lembrada, né? Esse é um filme curtinho, de 2007, ele tem só 82 minutos. Infelizmente ele não está nas plataformas de streaming, não faço ideia do motivo, porque ele foi veiculado pela Warner, né? E só foi lançado no cinema, inclusive, no ano passado, né? Apesar de ser um filme de 2007. Ele foi um filme que passou pelos circuitos de festivais, mas acabou não sendo lançado. Era para ter sido lançado com mais HQs, né? Tanto que ele tem toda uma estilização meio Creepshow, do George Romero, né? Mas acabou que ele não foi lançado no circuito de cinema comercial. E só foi lançado um tempo atrás. Acho que basicamente porque o Michael Dougherty ficou famoso por ter dirigido o Krampus, O Terror do Natal, um filme de 2015 sensacional, que brinca muito com os elementos assim, de ceia natalina para fazer seu terror, com animação stop motion, com CGI, com efeito prático pra cacete. E que, de certa forma, ele já havia feito no Halloween, né, nesse filme aqui. E por conta do Godzilla 2, O Rei dos Monstros, né, de 2019, que também é dirigido pelo Michael Dougherty, né. O Dougherty, ele foi conhecido também por ter colaborado muito com o Bryan Singer nos filmes de herói dele, né. Ele fez o roteiro de X-Men 2 e de Superman O Retorno. Depois ele também fez o roteiro de X-Men Apocalipse, que é um dos filmes horrorosos do Bryan Singer, né. E o Bryan Singer é produtor desse Conto do Dia das Bruxas, muito antes, obviamente, do Bryan Singer ser cancelado como ele acabou sendo, né? E, cara, é um filme surpreendente porque é extremamente divertido. Ele é muito curto, é uma história antológica que tem bastante amarras entre elas ali. Tem umas 4 ou 5 histórias, né? Ou pelo menos trechos de 4 ou 5 histórias que vão se mesclando ali e que tem uma linha do tempo que não é muito respeitada. Fala um pouco sobre a importância do Halloween, do festival, né? Um pouquinho sobre as origens, né, do Samhain, que era o festival celta lá de transição de ano, que acabou gerando o que a gente considera hoje como o Halloween moderno. E, enfim, vai contando algumas histórias, com bastante elemento sobrenatural, mas que, sinceramente, não vale nem a pena falar muito sobre as curvas dramáticas e dar spoiler, porque a melhor coisa que você pode fazer é ir ver o filme sem saber absolutamente nada sobre ele. E, cara, o Dougherty tem um domínio de linguagem absurdo. O filme tem efeitos especiais sensacionais, tem uma cena que é uma clara alusão a Gritos de Horror do nosso querido Joe Dante, com efeitos especiais sensacionais, efeitos práticos assim de transformação. E, cara, tem vários elementos, como o Dougherty ia fazer lá na frente em 2015 com Krampus. Ele faz aqui brincando com os elementos do Halloween. Ele tem um personagemzinho que atravessa as histórias todas, que é o Sam, que é um bonequinho de efeito prático sensacional, um anãozinho, né? Muito bom. E cara, é um filme que vale muito a pena ver. Eu sinceramente não sei porque que ele não tá nos streams. Há um tempo atrás ele era fácil de achar ele, pelo menos num dos canais do Prime, da Amazon, mas, cara, não é difícil de achar, de seus pulos, evidentemente. E se quiserem também ver o curta animado que deu origem, que inspirou, na verdade, o Duggett a fazer esse filme, também é fácil de achar. Esse você até acha no YouTube, com o nome Season's Greetings, né? Esse, aliás, quase foi o nome do filme. Eles só optaram por botar para Trick or Treat por conta de Season's Greetings ser também um termo que era usado para Natal. Teoricamente, esse filme tem uma continuação que tá programada, mas há muito tempo não se fala sobre ela, né? O Duggett, infelizmente, ele tá meio parado, assim, não tá fazendo muita coisa, não tem muitos projetos à vista, e teoricamente seria ele que dirigiria esse Conto do Dia das Bruxas 2, o que, sinceramente, eu espero que aconteça, e aconteça muito em breve, porque o primeiro é muito legal. Tem várias participações, para quem gosta dos filmes do X-Men, tem várias participações. Tem o James Marsden, uma participação pequenininha. Tem o Brian Cox, que, porra, faz um cosplay de John Carpenter bom pra cacete. Aliás, o filme é cheio de referências aos filmes do John Carpenter. Tem uma cena onde aparece o Plymouth Fury, que é o modelo do carro da Christine, o carro assassino. Tem mil referências a Halloween, Uma Noite do Terror. Tem a Anna Paquin, que fez a vampira, né, nos filmes dos X-Men, e que aqui tem uma participação muito legal, que conversa bastante com a participação, com a personagem dela lá em True Blood. Cara, vale muito a pena, eu recomendo fortemente, é um filme para você ver. Ele tem gore ali, não é super agressivo, não é um filme extremo, longe disso, mas, cara, vale muito a pena ver. Eu recomendo realmente que vocês procurem ele, deem seus pulos e não deixem de ver, não. Não procure nada sobre ele na internet, só veja o filme, que é muito divertido. Horror, medo, desespero, xenofobia. Eu sou o Douglas Freak do Podtrash, e o contexto da recomendação de hoje para o MasmorraCast no especial 31 Dias de Halloween é uma coincidência macabra. O lançamento da minha escolha foi no mesmo ano da morte do imigrante brasileiro Jean Charles, que foi executado pela polícia no metrô de Londres lá em 2005, no auge do ódio contra os estrangeiros pós 11 de setembro na Europa, né? O filme tem cena assustadoramente parecida, né? O filme é o Tzamet, primeira obra do diretor da Geórgia, o Gela Babluani. Tzamet é 13 em georgiano, né? Você arriscaria a própria vida, né, por dinheiro, em situação de desespero? É o que esse filme vai tentar responder, né? Sebastian é um imigrante da Geórgia. Na França, né, foi interpretado pelo Georges Babluani, o irmão do diretor. O filme é todo em preto e branco, com baixíssimo orçamento, atuações não profissionais, mas tem uma energia, um suspense impressionante. Ele virou um remake, uma superprodução de Hollywood, né, em 2010... Perdeu todo o climão opressor do original, né? A história ficou mais complicada do que necessário, tem mais 300 personagens, passa longe, né, do desespero, do horror do original de 2005, né? O protagonista nem sequer mais é imigrante, né? É uma perda de tempo, né? Mas voltando ao original, ele trata da questão social na Europa, que está cada vez mais intolerante, xenofóbica, fascistizada, né, em relação aos imigrantes. Os imigrantes na Europa, eles fazem de tudo para sobreviver, né? No underground, no dito mundo civilizado, né? Nas aparências vai tudo bem, mas quando você observa a vida dos mais pobres, né, se virando no primeiro mundo, é que você percebe como a sociedade não passa de uma máquina de moer gente, literalmente, né? Bom, o Sebastian, ele vai fazer de tudo, né, para sustentar a sua mãe, o seu pai, sua irmã, seu irmão. Ele trabalha consertando o telhado de uma casa chique, né, e decadente na beira da praia. O dono da casa morre de overdose de morfina, a gente vai descobrir mais tarde por quê. O Sebastian não recebe o pagamento. Aí ele descobre uma carta do morto, né, com uma passagem para Paris. ele foge para lá, né, com a polícia correndo atrás dele, e aí em Paris, né, o Sebastian, ele recebe instruções para um trabalho ilegal, terrível e imortal, né? O filme, ele é tipo um drama policial de suspense no começo, mas ele vai escalonando para cenas extremas de violência, de horror psicológico, no melhor estilo do Deer Hunter, né? E, assim, o Franco Atirador, né? O clássico com o Robert De Niro, Christopher Walken. É, o Sebastian, ele virou o 13º jogador na rede de apostas ilegal internacional de uma rinha de roleta russa, né? Cada jogador ganha um revólver, uma bala na primeira rodada, aí quem sobreviver vai gradativamente carregando mais uma bala no revólver no round seguinte, até ter um ganhador só. Cara, assistiu o ritual dos jogadores, né, em círculo, as ordens berradas pelo juiz, né? Mandando as vítimas, né, que também são os carrascos, né, erguerem o revólver, rodar o tambor com as balas, mirar na cabeça da pessoa na sua frente, esperar a lâmpada no centro da sala acender para atirar na cabeça da pessoa no círculo da morte ali na sua frente, né, é uma visão do Ouroboros do inferno, né, se a gente seguir a máxima do Sartre, né, no Entre Quatro Paredes, né, ele fala que o inferno são os outros, né. E assim, desde a hora do primeiro tiro do Sebastian no cara da frente, até a remoção, né, dos cadáveres na arena, que aí é doente terminal, criminoso, esquizofrênico, viciado em morfina, né? A morfina é para suportar os momentos finais da vida, né? Você vai seguindo o protagonista nos rounds, de round em round, e o troço vai ficando mais intenso, mais frenético, com 4 balas no tambor do revólver, né? Até o desfecho, que é trágico, que é melancólico, né? Então, assim, se vocês procuram um horror psicológico, né, tenso, do início ao fim, aposta no 13, ou Tzamete, né? E 13, né? Será que ele é mesmo o número do azar, né? Para quem está desesperado e lutando pela vida num país hostil como o Sebastian, superstição não tem o menor sentido, né? Quem tem tempo para superstição quando literalmente a tua vida está em jogo, né? A pessoa, literalmente, ela vira um número na roleta russa mortal, né? Pro entretenimento dos ricos. E isso, caríssimos, é basicamente a sinopse do mega sucesso mundial lá de 2021, né? Do seriado do Round 6 da Coreia do Sul, né? O diretor Babloani, ele fez a mesma coisa 16 anos antes, né? Só que de forma mais realista, sem todas aquelas mortes espalhafatosas lá do Batatinho 1-2-3, né? O filme é todo preto e branco, é mais aterrorizante ainda, mostrando que a vida humana não vale nem um centavo de acordo com o interesse dos ricos e dos poderosos. Então, caríssimos, horror, medo, desespero e roleta russa. Olá, aqui é o Marcos do Masmorra Cine para trazer mais uma indicação de filme de horror aqui no nosso mês do Halloween do Cine Masmorra. Muito bem, o filme que eu vou indicar dessa vez é um filme sobre o qual nós já falamos uma ou outra vez em podcasts, acredito eu, que é o filme La Interrière, A Invasora, ou nos Estados Unidos, Inside, um filme dos diretores Alexandre Bustillo e Julien Maury. Esse filme se encaixa um pouco, até pelo ano de produção dele, 2007, naquela fase de filmes de horror hiperviolentos, com muitos elementos de violência explícita, que você teve na França, que era chamado de a nova extremidade francesa, né? O novo cinema extremo francês, e do qual as pessoas talvez se lembrem, por exemplo, de Mártires, Frontiers, entre outros filmes, Alta Tensão. Esse filme Invasora, ele está mais ou menos nessa safra de filmes de terror e horror, em que há uma forte presença de ideias perturbadoras, conceitos perturbadores e muita violência gráfica. E nesse caso específico, a trama gira em torno de uma mulher chamada Sarah, vivida pela Alison Paradis. Ela sofre um acidente de carro quando ela está com o marido, ela está grávida, e o marido acaba falecendo no acidente. Algum tempo depois, na noite do Natal desse mesmo ano, alguns poucos meses depois, ela está sozinha em casa, ela quer passar a noite de Natal sozinha, não quer presença da mãe e de outros familiares ou amigos, porque ela está muito mal com a perda do marido e a proximidade, né, do nascimento da criança após o trágico acidente que acontece. Ocorre que ela está sozinha em casa e a casa começa a ser espreitada por uma estranha mulher, que nunca é dito o nome dela, ela é apenas a mulher no filme. É vivida pela Beatrice Dale. Essa estranha mulher começa a espreitar a casa. Em um determinado momento, ela vai usar uma série de estratagemas para conseguir entrar na casa da Sarah. E a partir do momento em que ela começa a entrar, em que ela consegue entrar na casa, ela vai perseguir a Sarah na casa, querendo alguma coisa. A questão é que essa mulher, ela tem uma fúria assassina absolutamente assustadora e intimidante. E ela vai perseguir a Sarah com uma fúria absolutamente impressionante. A Sarah vai tentar sobreviver de qualquer forma. Vai ter algum momento em que outras pessoas vão tentar visitar a Sarah, a polícia vai acabar aparecendo e a gente vai assistir aí a impressionante e assustadora fúria assassina dessa mulher, tentando tirar do caminho qualquer obstáculo que possa impedi-la de conseguir pegar a Sarah, né? Eu não vou entregar aqui o motivo pelo qual ela quer tanto conseguir pegar a Sarah, o que ela pretende exatamente fazer com ela. A gente, claro, intui que é algo nada bom. E o filme se sustenta muito, acho eu. Ele poderia ser mais um filme de tensão, suspense e violência que chamaria atenção pelo gore, né, pelos bons efeitos práticos, mas e pela construção ali do clima, né, de tensão e medo. Mas ele acaba se destacando mais ainda por conta da atuação da Beatrice Dale. Ela, no papel dessa assassina enfurecida, ela é absolutamente impressionante, a entrega que essa atriz tem. Ela é muito intimidante, ela é muito ameaçadora, ela consegue transmitir uma sensação de uma fúria primal e incontida e um desejo de sangue que realmente a gente fica, durante um bom tempo, eu diria, com na cabeça, né, com o que ela é capaz de fazer e como a atriz consegue transmitir toda essa fúria, esse ódio e essa vontade destrutiva que essa personagem tem. O filme ainda conta com um final que eu acho que é absolutamente aterrador, eu não vou dizer qual é. E é isso, uma boa pedida aí para quem tem estômago forte, principalmente para quem tem gosta, né, também desse tipo de filme de terror, que ele absolutamente não emprega sutilezas. É um filme com praticamente zero, né, de sutileza. Ele é como esses outros filmes dessa safra, mas eu acho que ele tem bastante qualidades ali narrativas e técnicas e também a atuação, né, da protagonista, ali da antagonista, na verdade, devem também agradar quem gosta aí do gênero horror. É isso, fiquem muito bem, bom filme para vocês. Mr. Sandman, bring me a dream. Tudo bem? Olá, eu sou Angélica Hedges, estou aqui para mais uma recomendação do mês do horror. E dessa vez eu trouxe uma coisa diferente para vocês. A gente já falou de muitos filmes, tem cinema quase extremo, tem filmes divertidos e tal. Não falamos ainda de nenhuma animação. E eu pensei aqui em falar de um curta de animação muito incrível, muito maravilhoso, que é chamado The Sandman. Ele é de 91, 92, né? Ele é de um cara chamado Paul Berry. Ele trabalhou como animador com o Henry Selick em Nightmare Before Christmas, né? O famoso filme lá do nosso querido Tim Burton. Trabalhou também no James e o Pêssego Gigante e um filme também chamado Monkey Bone, que eu não assisti. Ele assume aqui como diretor neste curta, que é inspirado numa versão do Sandman, que não sei se vocês conhecem, mas ela é muito assustadora. É do I.T.A. Hoffman, né? Que é uma história de terror, né? O estilo visual do curta é muito legal, porque é inspirado no expressionismo alemão, né? É, como aquele curta, né, o Vincent, né, do Tim Burton, né? E quem conhece o expressionismo alemão são aqueles ambientes geométricos com formatos estranhos, né, com perspectiva alterada, né, as formas e bordas irregulares, essas proporções surreais, né? Eu sei que é um curta assustador. Eu vou falar um pouquinho para vocês, só pra gente se inteirar, né? Porque ainda mais numa época como essa, as pessoas têm uma percepção de Sandman, né? Que tem o quadrinho, né, maravilhoso, agora saiu a série, né, e tal, e até que dá ares, assim, mais tenebrosos e assustadores, né. Mas eu conheci, principalmente na minha época, através dos livros, né, tinha aquela coleção maravilhosa Reino Encantado da Fantasia, se eu não me engano, que tinha uma história do Hans Christian Andersen, né, que ele tem uma versão dele que é chamada Ole Lukage, é uma versão lá da terra dele, né? E é uma coisa muito mais fofinha, né? É aquele cara que coloca areia nos olhos das crianças, né? Que vigia se as crianças dormem, se as crianças não dormem. As crianças boazinhas vão ter sonhos bons e tal. E as crianças que não são boazinhas ou têm ausência de sonhos ou têm pesadelos, né? E é legal, tem livros sobre isso, tem inclusive uma tradução aqui, uma antologia de contos aqui, que vale a pena. Eu vou recomendar aqui um texto dos amigos aqui do Plano Crítico, tá? Que, inclusive do Luiz Santiago, que faz um tempão, mas já gravou com a gente em uma ocasião, que ele fala sobre essa história da literatura, tá? Relacionada ao Sandman, né? Que, de algumas maneiras, é também literatura infanto-juvenil. Até saiu uma animação também, dos guardiões lá e tal, que o Sandman é uma figura mó fofinha, né? Aqui, cara, essa história de Sandman, que é esse curta aqui de 9 minutos, é absolutamente aterradora, né? Porque você vai ter uma história ali onde começa numa cidade, assim, tem tipo a mãe costurando e aqui tem a criança brincando, rodando e pulando. E quando bate o relógio, 8 horas da noite, é hora de dormir. Aí a mãe pega, dá o candeeiro na mão do menino, fala, suba, não fala nada, é um curta totalmente mudo, não tem diálogos, né? Você só assiste, só olha, né? Isso que é legal, né? Que deixa o negócio sem fronteiras, né? Aí, quando ele sobe com muito medo e tal, com receio dos barulhos, tem uma longa escadaria, e ele vai pro quarto dele, pra caminha dele. E claro, tudo naquela perspectiva, um local assustador, né? E aí que vem o negócio, né? Eu não vou contar todos os detalhes para vocês assistirem, é tão fácil, tá lá no YouTube, gente. Então você vê que da lua, da forma da lua, aquela meia lua ou crescente, tem uma forma, um rosto, né? Que surge, esse rosto é de uma figura que parece uma árpia. Esse homem de areia, né? O homem da areia que é inspirado no E.T.A. Hoffman, que esse cara fez, o Paul Berry, o rosto dele parece uma meia lua, isso é muito interessante, né? E aquela figura, quem conhece a história, né? O Sandman tem na literatura o homem bonzinho, né? A figura boazinha que vai jogar areia nos olhos das crianças para que as crianças durmam. Aqui não, aqui essa figura começa a fazer barulhos, né? Ele vai se materializar e subir as escadas e fazer barulhos e barulhos. E tudo isso tem intenção, porque ele quer acordar a criança. A criança tem uma hora que tem medo, a mãe vai dar um beijo nele, ele dorme finalmente, mas ele quer acordar, então ele fica fazendo barulhos e barulhos e tentando acordar a criança. Por quê? Porque ele quer um pretexto né? Então aqui nessa história do Ethan Hoffman, esse personagem, ele faz uma coisa terrível, ele joga areia nos olhos das crianças para removê-los, né? Então é isso, gente, eu vou deixar aqui nesse ponto aqui para vocês, mas olha, como é interessante e como é quase que desconhecido esse curta, sabe? As pessoas não falam muito, né? E você vê, eu fiquei cantando aqui Mr. Sandman, essa música tão bonita aqui das Shordettes, né? The Shordettes. E você vê como é fofo, né? Aqui tem esse negócio de Sandman me traga um amor, um sonho, sou tão solitária, tão bonitinha a música, e tem essa versão terrível, né? E eu acho que é muito válido, né? Eu gosto da perspectiva do horror, né? Se você imagina uma história assim de muita tristeza, porque essa história não termina bem, né? Você pensa, nossa, esse ser cruel, ele não apenas está querendo punir essa criança, como ele está querendo obrigar essa criança a acordar, né? Então acho que vale muito a pena, como eu falei, é um curta que não tem diálogo. Esse cara é muito, muito talentoso, Paul Berry, tá? Uma pena, né, gente? O Paul Berry já faleceu em 2001, tá? E olha, eu acho que esse curta que tá sendo restaurado, gente, eu vou deixar aqui umas imagenzinhas do restauro aqui, apesar que o YouTube, ele odeia isso, né, desmonetiza totalmente o vídeo, né, não que a gente ganhe qualquer coisa com monetização, né, mas é triste, né, ficar tomando advertências, mas de qualquer maneira ele já faleceu e eu acho que é de um talento, sabe, ele trabalhou, claro, muito em apoio ali, como eu falei, o Estranho Mundo de Jack, James e o Pêssego Gigante, e se você ver a aparência do menininho, vai lembrar as coisas que o Tim Burton colocou, inclusive em Estranho Mundo de Jack, né. Então vale muito a pena, gente, vocês assistirem. Tá facinho, eu vou deixar o link do YouTube aqui na publicação. Mas é isso, gente. Então fica aqui a minha recomendação de hoje. Uma coisa diferente pra vocês, uma animação de horror, de muito, muito horror. Um beijo pra vocês e até a próxima. Minhas crianças, eu resolvi fazer também uma recomendação de, não de um filme, mas de um seriado. Chama Amityville Origin Story, que é um seriado em documentário, né, da MGM Mass, que vai atrás de depoimentos inéditos e de alguns depoimentos que já foram dados em outros programas de entrevistas, outros programas de televisão, sobre o caso tanto da família do Ronald DeFeo Jr., que assassinou a família inteira em 1974, quanto à história dos Lutz, que foi a inspiração principal para o filme Terror em Amityville, de 79, para aquele remake de 2005, que tem um nome parecido com o nome original, né? Horror em Amityville, e as dezenas de continuações oficiais e não oficiais desses filmes, né? Cara, é um documentário muito legal. Ele tem uma participação muito forte do Christopher, que era filho adotivo, né, do George Lutz. Inclusive, ele mudou o próprio sobrenome, voltou pro nome de solteiro da mãe, depois que a mãe morreu, né? Morreu, inclusive, abandonada completamente pelo George Lutz, né? E, enfim, eu não recomendo muito para quem tenha graves, para quem é muito sensível, porque ele tem uns gatilhos meio complicados, especialmente para quem sofreu com abusos familiares. Mas a história, ela narra o que deveria ser a verdade. Ela não escolhe, ela demonstra muitos dos seus lados. Ela obviamente escolhe acreditar mais no Christopher do que no George, né, que já está falecido. Mas tem revelações assim muito, muito pesadas, né? Tanto de envolvimento dos Warren, né? Eles até escolhem, o documentário escolhe tratar eles de maneira o mais respeitosa possível, por mais que o Christopher Lutz não tenha muito respeito por eles depois que eles serviram de consultores para o Amityville 2, A Possessão. Que explorava, na verdade, não era nem a história dos Lutz, era a história dos DeFeo. Mas, enfim, o Christopher não gostou de saber disso muitos anos depois, e ele teve uma relação bem, bem próxima deles, porque supostamente eles pesquisaram junto com Christopher as habilidades mediúnicas dele enquanto criança. E, enfim, são 4 episódios, os episódios são curtos, tem entre 40 e 50 minutos, não passam de uma hora, talvez o último passe de uma hora, mas não me recordo exatamente qual é a duração dele. É bem curtinha. Não lembro se ela está no serviço de streaming da MGM, mas é fácil de achar, dê seus pulos aí nos tocadores aí de download da vida. E, cara, é impressionante assim quanto é uma história que deveria ser sobre um terror sobrenatural, na verdade revela as mazelas do pior que a humanidade pode oferecer em todos os sentidos, cara. É impressionante, assim. Não tem nada ali que seja absurdamente revelador, talvez no último episódio, né, sobre o passado do George Lutz antes de casar com a Kate e de ter adotado as 3 crianças, né? Mas quase tudo que é dado nesse documentário, se você já pesquisou um pouquinho sobre o caso de Amityville e a possível fraude, você não vai ser tão surpreendido. Mas o tom pessoal e o modo como o diretor conduz os 4 episódios vale muito a pena. Ele tem uma trilha sonora também muito boa, muito imersiva. Em alguns momentos lembra até os filmes do James Wan, não no sentido dos jumpscare, não tem muito isso não, graças a Deus, mas no sentido de fazer o espectador mergulhar dentro daquela atmosfera de mistério, de mundo sobrenatural, lutando contra questões fraudulentas e invenções, sabe? Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa muito crédula, não acredito muito em ações sobrenaturais. O tempo todo eu via isso com um descrédito absurdo. Todos os relatos das pessoas, e tem muitas pessoas ali que acreditam de fato que existe um mundo sobrenatural, existe um contato com... Existiu um contato de paranormalidade, pelo menos com o caso dos Lutz, né? E aqui, cara, o documentário, ele não tem nenhum receio em condenar absolutamente quem considerava que o caso do Ronald DeFeo era um caso de possessão demoníaca. Ele trata isso do momento 1 até o último momento do documentário como uma mentira deslavada do escritor, né, do Jay Anson, que foi o escritor que fez o livro, né, do Horror em Amityville, que depois gerou, obviamente, o filme e o seu remake. Mas também mergulha um pouco na origem do crime de fato que aconteceu com o Ronald DeFeo, porque DeFeo era um sujeito extremamente complicado, tinha problemas sérios com drogas. Ele, durante os anos, ele morreu em 2021, né? Durante os anos dele de prisão, ele deu inúmeras razões pro crime que aconteceu. Ele assumiu que foi ele, depois ele não assumiu, depois ele culpou a irmã que morreu, disse que a irmã que a irmã matou todo mundo e ele só se defendeu e acabou matando ela. Até hoje é uma história que é muito mal contada, que as investigações de detetives da época não foram levadas para tribunal, e o documentário, ele especifica muito essa parte, que para mim é a maior riqueza dele, porque a parte dos Lutz já existiam outros documentários que abordavam bem isso. E como todo esse caso é muito nebuloso, eu acho que vale muito a pena ver, porque esses 4 episódios arrematam bem essa situação, falam um pouco das continuações, especialmente a continuação Amityville 2, O Despertar, que é um filme do Damiano Damiani, né, um diretor italiano, que eu acho uma pachorra terrível e adoro ao mesmo tempo. Acho extrema, um sacrilégio assim absurdo, porque lida com questões de incesto muito forte e não tem receio de fazer isso. Tem uns efeitos especiais assim, trechaços, que eu adoro, que eu acho maravilhoso assim, visualmente. mas que é de um extremo mau gosto, especialmente se você considera a história da Dawn DeFeo, que foi que é a filha que é retratada no MTV O Doido do Despertar. Apesar do filme foi produzido, inclusive, pelo Dino De Laurentiis, mudar o nome dos DeFeo, mudar o nome de todo mundo, ainda assim é a história do Ronald DeFeo e da família dele. Enfim, mudou tudo e depois tentou botar a banca de que não, isso é baseado em fatos reais, e obviamente não era. Longe demais de ser a história dos DeFeo ali, mas enfim, fala-se um pouquinho dessa questão também. Eles até conversam com a Diane Franklin, que foi uma das protagonistas do filme do MTV 2 A Possessão. Mas, cara, vale muito pelo depoimento do Christopher, pela direção toda, pelas revelações que ele dá no último episódio e por todo o mergulho no que era o Ronnie DeFeo Jr., o sujeito que matou todo mundo e que, enfim, ele culpava os filmes por ele nunca ter conseguido a condicional, né? Na cabeça dele não entrava o lance dele ter assassinado 6 pessoas da família dele, inclusive crianças. Não era isso que pesava. O que pesava eram os filmes, né? Mas enfim, vale muito a pena ver e eu recomendo pra caramba que vocês vão atrás dele. Recentemente a MGM Max também está lançando um documentário chamado Psycho Tapes, que fala sobre os crimes do Ed Gein, que foi a inspiração para boa parte dos assassinos canibais e pessoas que se travestiam, né, no cinema e nos livros de horror, né? Só para vocês terem ideia, ele inspirou o Norman Bates, do Psicose, o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, e também o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, né? Esse ainda não vi, não posso recomendar, mas a MGM Max também fez isso daí. Agora, o MTV Origin Story vale muito a pena ver, então deem seus pulos aí também e um beijo no coração de cada um de vocês aí. Abraços. Horror, medo, desespero, vodka do mal. Escavusca, pessoal! Aqui é o Douglas Freak, do Podtrash, colaborador do MasmorraCast, recomendando mais um filme de terror para o especial 31 Dias de Halloween. Hoje eu trago um filme mais realista, né? Do horror mais verídico, sujo, a decadência, né? Assim, da miséria, da corrupção, das instituições, das pessoas, né? E é um dos filmes, assim, mega sádicos, né, da falta de perspectiva nos anos 80. É um filme que faz uma crítica pesadíssima à antiga União Soviética, do diretor russo Alexei Balabanov. Ele morreu em 2013 e ficou conhecido com os dois filmes da série Brother, de 97 e 2000, que fala sobre a violência da máfia russa, né, com o fim da União Soviética. O Cargo 200, né, que é o filme de hoje, a recomendação, por incrível que pareça, é a repaginação do romance dos anos 30, lá do William Faulkner, dos Estados Unidos, que fala do sequestro de uma moça rica por mafiosos, né, fabricantes de moonshine, aquela aguardente ilegal, né, na época da Lei Seca. E assim, né, o filme de hoje, ele se passa em 1984, durante a crise econômica, né, a carestia, a falta de tudo, né, os momentos terríveis pelos quais passava o povo da União Soviética. Cargo 200 é o código dado para os caixões cobertos de zinco dos soldados que morreram, né, lá na guerra do Afeganistão, uma guerra traumática, né, para o povo. Essa guerra durou 10 anos, de 79 a 89, né? Ela é tipo, para a Rússia, é tipo Vietnã para os Estados Unidos, né? É uma das causas do fim da União Soviética, né? E essa terminologia do Cargo 200 voltou, né, infelizmente, por causa do aumento dos soldados mortos nessa guerra atual, né, da Rússia com a Ucrânia, que é o horror de verdade, né? No filme, Cargo 200 é o caixão do sargento que é noivo de uma das personagens principais fundamentais da trama, né? O filme ele vai ter vários personagens, né, que representam como é que as coisas estavam lá na União Soviética nos anos 80. Aí a gente tem o Artem, que é o professor, né, de cientista. Ele é um cientista, filósofo, ateísta, né, na Universidade de Leningrado, né, que hoje é São Petersburgo. Ele estava visitando o irmão coronel dele numa cidadezinha pequena. Aí ele conhece o namorado da sobrinha, né, o Artem, conhece o Valera, que é esse namorado da sobrinha dele. É um malandro de jaqueta de couro, né, a camisa vermelha escrito União Soviética, né, o RSS. Ele é o rebelde sem causa, né, estilo James Dean. Ele vai pra balada, ele trai a sobrinha do Artem com a melhor amiga dela, né, Angélica, filha de um figurão importantíssimo lá no Partido Comunista, né? Na volta para Leningrado, o carro do Artem dá defeito, ele vai buscar ajuda numa fazenda sinistra, que é a destilaria de vodka, né, de um cara chamado Alexei, e que tem seus segredos, né? Quando ele vai embora, o Artem, o Valera, né, o malandrão, ele vai com a Angélica comprar vodka nesse lugar, né? E aí ele cai bêbado e aí o horror começa. Caríssimos, a partir desse evento temos vários personagens sinistros, né? O Alexei é um ex-criminoso, alcoólatra, um católico fervoroso. Ele tem fé que a Rússia um dia ainda vai ser um paraíso, né? Aí a gente tem o Sunka, que é o servo vietnamita, né? Bem humilde, né? Tem a esposa Antônia, que tenta proteger a Angélica, né, dos estupradores que vão estar ali, né? E ela tranca a Angélica no depósito das vodkas, né? E isso não vai adiantar nada, né? Porque tem o cruel, o sádico e impotente capitão da polícia Zurique, né? Um dos personagens mais tenebrosos, assim, de terror, assim, que eu já vi. E a sua mãe louca, né? Alcoólatra, insana, que ignora todos os horrores que esse filho, né, maldito vai praticar, né? Ela fica grudada em frente à TV no apartamento macabro dele e tem uma série de coisas que ele vai fazer, ela meio que ignora, né? A interação desses personagens vai envolver estupro, assassinato, sequestro, né, dilema moral, né, sobre ciência ou religião, né, no mundo de desespero, né, quase pós-apocalíptico, né? O Alexei Balabanov transforma essas cidades da União Soviética em quase um cenário pós-apocalíptico, né? Aí você vai ter execução sumária com tiro na cabeça, vai ter tortura, vai ter muita, muita vodka e sadismo, de uma forma que poucas vezes se viu na história do cinema, né? Angélica é algemada na cama com cadáveres, né? O capitão leva os presos da delegacia para estuprá-la. Os cadáveres, as moscas vão preenchendo o lugar, né? Assim, o nível de crueldade e degradação humana lembra aquela atitude, a podridão, né? Daquele serial killer, o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, né? Então, assim, a corrupção das forças militares, né? O desalento do povo diante do autoritarismo do exército, a indecisão do Artem, né? O cientista político em fazer o que é certo, a juventude russa toda perdida no meio desse caos, só sobraram no fim as moscas, né? Após tortura, putrefação de cadáver, de decadência, violência, desesperança, né? Então, olá, assim, caríssimo, aqui é o Marcos Doriega, medo, desespero, Zasdorov, um brinde do mal de vodka nesse Halloween, com um dos suspensos mais sádicos, aterrorizantes e dementes que o leste europeu já conseguiu produzir. Chamado It's Alive, no Brasil nasce um monstro. Um filme escrito, dirigido e produzido pelo Larry Cohen. Esse filme, quando foi exibido na TV no Brasil na época, fez um certo reboliço. Uma criança transforma a vida de um casal num dramático pesadelo e coloca em pânico toda uma cidade. Nasce um monstro, daqui a pouco, no Corujão. E na exibição nos Estados Unidos também acabou fazendo sucesso, gerando uma série de polêmicas e... um grande interesse, a ponto dele ter tido inclusive duas continuações, que foi A Volta do Monstro e A Ilha dos Monstros. O interesse em cima desse filme, porque ele não é meramente um filme de monstro, ele é um filme de bebê monstro, né? A história gira em torno de um casal, eles já têm um filho, que está na idade mais ou menos aí, sei lá, de uns 9, 10 anos de idade, e estão pensando em ter um segundo filho. Os casal são os Davis, né? Eles são vividos pelo John P. Ryan e pela Sharon Farrell. E eles acabam decidindo ter um segundo filho após um longo período em que a Lenore, que é a esposa, né, estava usando anticoncepcionais, e ela engravida, e o bebê, ao nascer, é um bebê que sofreu mutações, é um bebê monstruoso, e ele já sai logo da barriga da mãe, massacrando toda a equipe médica que fez o parto. E a partir daí, ele foge do hospital e começa uma trilha ali de mortes, né? Porque ele tem garras, ele tem unhas enormes, ele tem uma força muito, né, e uma fúria que na verdade não corresponde a um bebê normal, e sempre que ele se sente ameaçado, ele ataca e mata quem tiver por perto. E é claro que ele é um bebê, então ele se sente com medo e ameaçado o tempo todo, né? E agora, o interessante desse filme é que apesar da óbvia, do óbvio ridículo da proposta inicial que ele tem, o diretor, o Larry Cohen, optou por mostrar muito pouco do bebê monstro e criar um clima de suspense e de antecipação muito eficiente, apoiado pela trilha sonora do grande maestro Bernard Herrmann. Quem conhece os filmes do Alfred Hitchcock sabe o quanto a trilha do Herrmann é eficiente para criar esse clima de antecipação, de suspense, de apreensão. E ele também contratou o mago de efeitos especiais, o Rick Baker, que, entre outras coisas, é o cara dos efeitos práticos e medonhos do filme do Exorcista. Conta-se que, na época, o Larry Cohen queria fazer uma espécie de roupa de bebê monstro para vestir o gato dele, ou vestir uma galinha, por exemplo, que iria aparecer no set, né? O Rick Baker pensou bem e achou melhor fazer um boneco articulado do bebê monstro, e também fazer uma roupa que na verdade a namorada do Rick Baker usou nas cenas em que o bebê aparece um pouco mais. A criança monstro aparece bem pouco, é muito econômico, e como eu falei para vocês, acaba sendo um filme muito mais de antecipação, de suspense, e que usa, na verdade, o bebê monstro, que é muito bem feito também para os padrões da época, inclusive, é feito com efeitos práticos bem interessantes. Ele aparece pouco e isso aumenta a eficiência também e o horror das cenas em que ele aparece, o que é muito interessante no caso. Tem duas cenas que ficaram muito icônicas, por exemplo, a cena do massacre que o bebê recém-nascido promove com a equipe que faz o parto dele, a equipe de médicos e enfermeiras, e tem a famosa e muito bacana cena no carrinho, né, no caminhão ali que entrega leite. Duas cenas que acabam ficando na memória da gente mesmo muito tempo depois que a gente assistiu ao filme. Enfim, é isso. É um filme muito interessante, com uma premissa extremamente absurda, extremamente ridícula, mas que, por incrível que pareça, acaba sendo um suspense muito eficiente e até econômico no uso, né, dos seus elementos de terror. Enfim, vale dar uma conferida. Ele teve duas continuações, como eu já tinha dito. Eu não assisti as continuações, mas talvez eu acabe vendo e até me animando a comentar sobre elas mais pra frente. É isso aí, bom mês do Halloween pra vocês e ótimos filmes. Fiquem bem. Olá, eu sou Angélica Hedges, estou aqui para fazer mais uma recomendação no nosso 31 Dias de Horror do Masmorra Cine. Hoje eu vim recomendar um filme aqui que, na época que nós gravamos o podcast falando da Argentina, ele me incomodou muito e um filme muito angustiante. E se ele não tem uma questão de terror, do que se subentende ali, se entende como um terror clássico, de muito sangue, muitas vísceras e tal, ele tem um terror, um horror do cotidiano. E ele é profundamente político. Eu estou falando aqui do filme 4x4. O filme é dirigido pelo Mariano Calm. interpretado pelo Peter Lanzani de uma maneira inacreditável. Esse filme é de 2019 e ele não está disponível em nenhum streaming, tá? Você consegue arrumá-lo de maneiras paralelas, né? Como a gente sempre fala. E o filme, ele vai contar uma história, parece uma história muito básica. É uma história de um cara que é um assaltante, ele entra num carro, que é um carro muito foda, assim, um 4x4, o nome já diz, né? Só que ele é um carro que ele tem umas coisas diferentes, assim. O lance é que o ladrão, você pega ali, o caso é o Ciro, né? O nome do personagem. Ele entra no carro, consegue arrombar, entra e faz aquela rapa que o ladrão costuma fazer, rouba aparelho de som, rouba várias coisas e tal, e ainda por cima urina nos bancos e tal. Então é interessante como o filme ele já atiça em você, enquanto espectador, e uma pessoa que vive numa sociedade muito violenta, uma raiva desse personagem, né? E uma sede de justiçamento, não de justiça. É interessante no 4x4 que ele é um filme muito, acho que a palavra é auspicioso, para a gente reassisti-lo hoje em dia. Porque se você analisa a Argentina, né, e o problema que a Argentina teve e tem com a dolarização, né, e o perigo que a Argentina tem de ter um Milei, né, esse maluco, né, esse Javier Milei, que já pensou, ele ganha na Argentina, né, as coisas já não estão boas para os nossos irmãos, imagina um cara como esse, né, ganhar uma eleição. Aqui no 4x4, eu quero falar para vocês, sem contar muitos spoilers, mas já contando alguma coisa, que esse filme, ele justamente ele sabe brincar com a emoção dos espectadores, porque você fica com raiva, você fala, nossa, olha esse cara, né, roubando o carro de alguém, roubando toca-fita, quem é que não passou por um roubo, né? Quem é que já não foi roubado? O filme já começa com muitas câmeras e mostrando a cidade totalmente repleta de câmeras e filmagens, sabe? Para tentar prevenir possíveis roubos. Então a gente vive numa sociedade cerceada, né? Que a gente vive trancafiado nas nossas casas, né? O 4x4, ele vai dar uma volta completa no espectador, porque esse cara que foi assaltar esse carro, Ciro, ele descobre que ele não tem como sair. E mais do que isso, ele não tem como sair, ele está ficando, ele está totalmente vedado nesse veículo, ele é a prova de som, ele vai descobrir que tem uma pessoa que está manipulando essa situação para que ele sofra mais, para que ele consiga, sabe, que ele sinta sede, que ele sinta frio, que ele congele, que ele sinta calor. Então, você vai ver sessões de extrema tortura física e psicológica que o Ciro vai sofrer. E ele vai a ponto que você vai começar a se perguntar, quem que é o vilão nessa história? É o cara que é o bandido, o ladrão que entrou para roubar o teu carro, né? Ou é o cara que está torturando uma pessoa de longe, né? Porque sim, é uma pessoa tá torturando, porque ele diz que tem os motivos dele para fazer isso, mas e aí, o justifica? A questão 4x4 ele é muito interessante, porque eu vou contando até uma experiência pessoal, né, e é verídica. Aqui em Santos, claro, assaltos, né, direto, rola, acontece, e teve um especificamente que me deixou muito chocada, né, principalmente porque aparentemente não deu nada para a pessoa que cometeu o crime. Teve uma moça aí que ela estava andando de carro e teve a sua bolsa furtada. E estava com tipo o dinheiro da loja dela, um negócio assim, uma quantia relevante de dinheiro. A coisa é que ela perseguiu, era um motoqueiro, tinha um motoqueiro na frente e uma moça atrás. Ela perseguiu e esmagou os dois contra um poste, né? O cara morreu na hora, aparentemente, a moça teve a perna amputada, que eu recorde. Então, são situações que a gente tem que parar para pensar, né? Não tem aquele ditado, olho por olho, todo mundo fica cego, né? Então, o que a gente quer enquanto sociedade? A gente quer fomentar uma desigualdade onde as pessoas acabam furtando, roubando, fazendo coisas terríveis e a gente mesmo vai perpetrar contra eles atrocidades, violência, morte, assassinato. Prisões que são lotadas de pessoas, né? Isso não é justiça, isso não é você querer viver em sociedade, numa sociedade que se pretende ser justa, né? Então, 4x4, aqui sem entrar muito na questão política, né, que obviamente eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho um verdadeiro horror e ojeriza por quem faz essa espécie de coisa e proclama essa espécie de discurso, né? Ah, o discurso do ódio, da violência. Mas o 4x4, ele tem isso. Eles, com pouquíssimos diálogos, porque você vai ver ali o que, que o Ciro está tentando fazer para sobreviver, ele vai te levar até certo ponto que você vai se perguntar, porra, né? Onde é que nós falhamos enquanto sociedade? E o Ciro, assim, tem momentos que ele fica... É muito triste isso, porque a Argentina, como eu falei, é extremamente dolarizada. Então ele fica refletindo a própria vida dele, a sociedade, ele enquanto indivíduo na sociedade, e ele fica vendo o valor das coisas. Ele vê uma mulher passar com um cachorro de luxo, né? E fala, aquele cachorro foi $100, aquele tênis foi $50, e por aí vai. Então é uma história muito interessante, e hoje eu venho aqui em vídeo, né, para falar para vocês e recomendar o maravilhoso 4x4. Como eu falei, não tem streaming, mas eu vou deixar aqui embaixo, eu vou fazer o upload lá, um canal alternativo que nós temos no Telegram, e vai ficar lá para vocês. Só encontrei versão dublada, dual, tem que depois arrumar uma legenda, mas dá para assistir dublado. E, cara, tem uma música que toca no filme que ela é muito pegajosa. Eu fiquei um mês cantando essa música, que é muito legal. E, cara, é um filmaço. Falaram que ia fazer uma versão brasileira, né? E, porra, né? Falaram, não vi, não sei se saiu. Eu sei que vale muito a pena assistir o original. Assista, procure, né? E acesse o link aí que eu vou colocar aí na descrição, né? E, cara, 4x4 é um filmaço, é o horror, no que o pior do que o horror pode entregar, que é o horror totalmente real de uma sociedade desigual, desumana, entendeu? Aonde nós precisamos refletir como é importante a gente pensar em bem-estar social, sabe? Em direitos e em acesso às coisas, né? Então é isso. Abraço para vocês e até a próxima recomendação. Bom, minhas crianças, para esse especial de 31 indicações do Halloween, eu vou falar hoje sobre Terror na Noite, que é um filme de comédia e terror de 1972, né? Do nosso querido Gary Graver, que ele é multitarefas aqui, né, bicho? Ele é roteirista, produtor, cinematógrafo. Ele é mais conhecido, na verdade, por ter feito a fotografia de uma porção de filmes de gosto duvidoso, né? Filmes mais... não eram exatamente pornográficos, né? Mas flertavam bastante com temas eróticos. E também por ser muito parceiro do Orson Welles, né? Ele era amicíssimo do Orson Welles, trabalharam durante 15 anos juntos. Geralmente era o diretor de fotografia dos filmes dele, né? O Verdades e Mentiras, por exemplo, ele participou... O que foi lançado recentemente do outro lado do vento, em 2018, também tinha fotografia dele, né? E aqui, cara, ele faz um filme que é uma doideira tremenda, né? Ele mostra uma família que supostamente é feliz ali no começo do filme, e essa família acaba sendo desmembrada. Passam-se alguns anos, o membro que foi desmembrado dessa família volta para poder assombrar as pessoas exatamente no dia do Halloween, mas quando ele tenta assombrar essa família, ele acaba se deparando com a babá deles, né? E, cara, é uma loucura tremenda. Tipo, ele tem muito a ver com a ideia original lá do produtor de Halloween de fazer um terror que abraçasse a figura da babá como uma figura de receio, né? Uma pessoa que é perseguida. E faz isso de uma maneira muito leve, muito legal. Até 70%, 80% dele, ele é um filme praticamente de comédia. Ele vai virar um filme de terror, vai se dividir entre comédia e terror nos 20 minutos finais, praticamente, cara. Mas e quando faz, ele faz muito bem. Porque é violento, é agressivo pra caramba. É um filme que é muito famoso graças ao pôster dele, que é de uma sacolinha assim de Halloween. Cara, vale muito a pena ver. Infelizmente também não está na maioria dos streamings, né? Mas ele é muito legal, especialmente pelo comentário metalinguístico dele, porque tem duas personagens no filme que são montadoras de filmes de terror, e aí elas fazem um comentário de como a indústria do terror é feita muito nas coxas, orçamentos ridiculamente baratos, e as pessoas vão consumir basicamente porque consomem coisas que são extremamente baratas e que dão um lucro muito fácil, porque são obras normalmente meio palatáveis, né? E ao mesmo tempo que o texto do filme, o roteiro do filme faz esse comentário metalinguístico extremamente cínico, ele acaba apresentando uma proposta de filme igualmente cínica, entendeu? Então é muito legal. Ele é protagonizado pela Jacqueline Giraud e tem algumas pessoas que são famosas no elenco, mas que tem participações bem pequenas, né? Que é o David Carradine, nosso querido Bill de Kill Bill, e o Peter Jason como o sujeito que foge do hospício lá, cara. É muito, muito maneiro, muito divertido, vale muito a pena ver. Então fica a recomendação aí, vejam Terror na Noite, de 1972, do nosso querido Gary Graver. Horror, medo, desespero, miolos. Sim, caríssimos, aqui é o Douglas Freak do Podtrash, mais uma recomendação para o especial 31 Dias de Terror, 31 Dias de Halloween do Masmorra Cast, da Angélica e do Marcos. Hoje a gente vai de filme zumbi, né? Porque 31 filmes de terror tem que ter filme de zumbi, né? Mas vamos embora então, é um filme de zumbi britânico, né? Da Inglaterra. Em 2002, o filme do Danny Boyle, né, da doença terminal, contaminando e destruindo o cérebro, transformando os londrinos numa horda de canibais raivosos, né, é o clássico 28 dias depois, né, 28 Days Later, o Extermínio, né, que tem aquela cena icônica do Cillian Murphy andando sozinho por uma Londres desolada e vazia, né. O filme que eu vou recomendar não é esse, não, mas vejam, caríssimos, né, fica aí uma sub-recomendação. A partir desse, né, desse extermínio, temos semelhanças na abertura do extermínio, né, com a história em quadrinhos lá do Walking Dead, né, que é de 2003, um ano depois, e cuja série de TV, o The Walking Dead, né, colaborou para a explosão do subgênero zumbi pelo mundo todo, né? Antes, o Jorge Romero, no começo dos anos 2000, ele fez o Land of the Dead, né, de 2005, ele continuou, né, esses temas de consciência de zumbi, né, desde o Despertar dos Mortos, de 78, Day of the Dead, de 85, né, ele vai fazer aquele found footage, né, aquele filme de câmera na mão que estava na moda na época, O Diário dos Mortos, né, em 2007, né, parecido com aquela série, franquia, né, espanhola também, né, o REC, né, que também saiu em 2007, né, é o Festival do Zumbi, pessoal. Quem não lembra nessa época aquelas flash mob, né, aquelas multidões de zumbi, de gente saindo fantasiada de zumbi, caminhando, né, que nem zumbi pelas ruas, né? Cara, no meio dessa loucura toda, né, o subgênero zumbi, ele tá sempre muito bem representado na Inglaterra, né? A gente já falou do Extermínio, tem o espetacular Shaun of the Dead, né? E tem uma obra, né, independente, bem original, britânica, de 2008, que é a minha recomendação de hoje, né? Alegadamente só custou 45 libras. Hoje daria, sei lá, mais ou menos uns R$300, né? É o Colin, um filmaço, né, trash independente, do diretor, né, Mark Price, que fez com os colegas, né? Realizou o filme editando no computador de casa, usando efeito especial caseiro, resto de maquiagem, equipamento de filmagem emprestado. Reuniu um monte de figurante dessas flash mob aí da época, né, para fazer o filme. Então, assim, Colin é um filme que conta a história do apocalipse zumbi em Londres pelo ponto de vista de um zumbi, né, o Colin. Mesmo que esse tipo de história já tivesse sido explorado, né, num outro projeto lá da Inglaterra, né, um projeto trash independente lá em 98, né, o Eye Zombie, Chronicle of Pain, né, mostrando o diário, o estudo de um cara que foi mordido, né, por um zumbi, aí ele aos poucos começa a degenerar, a apodrecer, a comer carne humana, né? Ele vai sentindo as dores da transformação, é um troço bem, sinistro, né? Tem a ver com depressão, filme, né? O filme é bem pra baixo, né? O Colin, ele tem o seu charme porque a gente acompanha o protagonista zumbi andando aparentemente sem rumo, né? Comendo seres humanos vivos, sobrevivendo a grupos de caçadores, né? De zumbi, né? Se é que a gente pode falar que um zumbi pode sobreviver, né? O interessante é justamente a gente acompanhar o ponto de vista do zumbi, né? Desde a lenta morte do Colin, né? Que ele foi mordido no pescoço, né? O Colin humano, até a sua ressurreição, né? Em morto-vivo, né? Vamos dizer assim, né? E aí ele, assim, é um zumbi, então ele tem muitas incapacidades, né? Falta de coordenação, ele não consegue abrir a porta, ele cai pela janela, né? Aí da casa lá, né? Onde ele tava, onde ele virou, né? Zumbi. Ele cai pra rua, no meio do caos, no meio do apocalipse. E caos, caríssimos, é o que tem de sobra nesse filme, né? O Diário dos Mortos vai ter, o Cloverfield, o Rec, né? Aquela coisa da câmera tremida, o ponto de vista, né? Do protagonista. Então a gente tem várias cenas nesse estilo, né? E aí, né, é um festival, né, de massacre de humanos, tem uma rave cheia de morto-vivo, né, humano morrendo para todo lado, edifício pegando fogo, pessoas lá dentro tentando fugir, mas aí agarrada na janela pelo zumbi, né, um cara literalmente dobrado ao meio, puxado de volta para dentro, né? E um momento o Colin vai parar num porão, essa cena é sinistra, né? Tem um psicopata que trancou uma moça viva ainda, com dezenas de zumbis, ele arrancou os olhos desses zumbis, né? A cena é sinistra, né? Tem a relação do Colin, né? Com a irmã, que ainda tá viva, né? E isso vai ser importante para a história do filme, né? E tem muito gore, né? Tem muita violência, muita crueldade por todo o filme, né? E Colin é um zumbi meio gentleman, né? Ele é muito educado, ele é educadinho. Ele só mastiga uma orelhinha aqui, né? Ele morde um lábio humano aqui, acolá, né? Ele vai só mordiscando, né? Só vai... Diferente dos outros zumbis, né? Porque no filme tem até um zumbi aí na história que come até as próprias tripas, né? É assim, né? Aparentemente, o Colin ele vai vagueando, né? Pelas ruas, pelo caos, sem rumo. Mas se a gente lembrar daquela história, né? Do resquício da memória dos zumbis, lá no Jorge Romero, no Despertar dos Mortos, né? Naquela cena clássica do shopping center, onde o ser humano virou zumbi, voltou pro shopping, né? Para virar um consumidor de cerebrado, né? Em Colin, o resquício da memória é muito interessante, né? É a questão da saudade, do amor, né? De alguém que ele gosta. É um toque sensível no meio desse filme trash, né? De orçamento inexistente, né? Que é muito interessante. Na verdade, o filme só peca porque ele tem mais de 1h40 de duração, né? E, porra, ver um zumbi caminhando 1h40, né? O filme podia ter uns 10 minutinhos a menos, mas, né, vamos dar um desconto pro Colin, né? Porque o Colin tá perdido, vagando pelo apocalipse zumbi, ele tá confuso, ele não sabe o que fazer, né? Mas veja bem, né? Os vivos também não sabem o que fazer, né? A gente vai vagando pela vida sem saber direito, né? Os caminhos, as escolhas que vão levando a gente, né? Então, se os vivos não sabem direito, com o cérebro que funciona, respirando, com o coração batendo, né? Que dirá o pobre do Colin, né? O zumbi que não consegue nem virar a maçaneta da porta, né? Nem lembrar direito pra onde ele tá indo, né? Coitado, né? Mas assim, fica aqui a dica de um filme de zumbi original, no meio de tanta podreira sobre morto-vivo, né? Então fica aí. Vida e morte, afinal, né? É tudo sofrimento mesmo, né? Então, horror, medo, desespero, sofrimento e zumbificação. Olá, aqui é o Marcos Noriega, trazendo mais uma dica de filmes para os 31 dias de Halloween aqui do nosso Masmorra Cine. Enfim, dessa vez eu vou falar sobre um filme que eu acho um tanto quanto curioso, e ele é de um diretor canadense chamado Guy Madin. O Guy Madin, ele foi um cara que acabou chamando muita atenção aí do mundo cinéfilo, digamos assim, em 2006 com o filme dele Brand Upon the Brain, aquele filme semi-autobiográfico com elementos dramáticos e fantásticos que acabou chamando bastante atenção e foi muito elogiado na época. O Guy Madin, nesse filme, ele faz uma releitura um tanto quanto criativa e artística, digamos assim, de recordações de infância dele no orfanato no qual ele acabou morando durante alguns anos. Ele também é artista plástico e todo esse background dele com as artes visuais e com outras formas de arte que não o cinema, acaba trazendo características um pouco diferentes e interessantes para o cinema dele. Mas um pouco antes desse filme que eu falei, ele dirigiu o filme que vai ser o tema aqui na nossa conversa, que é o Drácula Pages from a Virgin's Diary, um filme de 2002. Basicamente, ele é uma versão em balé do livro do Bram Stoker, Drácula. Não apenas uma versão em balé. Ele é uma versão em balé da história, né, contada através de balé, de dança, e cinematograficamente falando, ele usa elementos narrativos do cinema mudo e do cinema expressionista alemão. Então essa mistura, você já deve imaginar o quanto ela é curiosa, o quanto esse filme ele é diferente. O ator, e na verdade o bailarino que faz o Drácula no filme, isso é uma outra curiosidade, é o Wei Qiang Zhang. Ele, acredito eu, que seja chinês, eu não consegui muitas informações, infelizmente, sobre o elenco, mas vocês calculem, né? Um Drácula que é uma pessoa com uma fisionomia oriental e é um bailarino muito habilidoso, por sinal, e muito expressivo. A outra atriz e bailarina que participa do filme é a Tara Burfield-Stow, ela faz a Lucy Westenra. A gente ainda tem a participação da atriz e também bailarina Cindy Marie Small, ela vai fazer a Mina Harker, e também ali o ator chamado David Moroni vai fazer o Dr. Van Helsing. E você tem um outro trio de bailarinos que vão fazer os outros personagens importantes aí da novela Drácula, que são o Jonathan Harker, o Arthur Holmwood, o Quincy Morris, aliás, quatro, né? Na verdade, quatro, e o Jack Seward. E a história, basicamente, todo mundo já conhece, né? O Conde Drácula vai do seu castelo para a Transilvânia de navio para a Inglaterra, atrás de sangue, né, de jovens mulheres, para que ele possa sugar e recuperar assim o seu elan vital, a sua juventude, enfim, vampirizar ali, né, na Inglaterra. E, claro, ele escolhe como vítima primeiramente a Lucy, que na verdade estava de casamento marcado com o Arthur Holmwood, né, um ricaço ali da região, e o conde, ao vampirizar a Lucy, atrai obviamente a atenção do noivo dela e dos amigos dele, que também eram pretendentes dela antes dela ficar noiva, e um desses amigos, que é o Dr. Jack Seward, ele chama um professor, filósofo, médico conhecido dele, que é o Dr. Abraham Van Helsing, para tentar desvendar o que está acontecendo com a Lucy, e eles vão se deparar ali nas investigações com o vampiro Drácula, que depois vai ter a Mina Harker também como próximo alvo, depois que ele já vampirizou a Lucy. A história todo mundo conhece, do embate que vai acontecer entre o Drácula e o grupo de pessoas que tenta proteger a Mina Harker, né, e proteger também a região ali contra a atuação do vampiro. O diferencial desse filme é justamente isso, que a história é contada com elementos visuais e narrativos do cinema expressionista alemão. O filme é em preto e branco, com alguns momentos ali em que tem algumas intervenções de cor muito interessantes, e a história é contada através de um balé. Enfim, todos os atores ali também são bailarinos, e eles, na verdade, em vez de interpretar, digamos assim, eles dançam essa história. Enfim, algo que eu acho bastante curioso, eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto a história abordada por esse prisma, por esse ponto de vista, me chamou bastante a atenção, e o filme é visualmente muito bonito, ele é bem interessante também, é uma abordagem bastante curiosa, mas é feita tanto do ponto de vista dos bailarinos, da encenação do balé, quanto dos pontos de vista cinematográfico, é feita de maneira muito competente, com um gosto ali estético, artístico e narrativo bem apurado. Vale a pena dar uma conferida, que se você que está procurando, ali já viu provavelmente muitas adaptações dessa mesma história e quer ver algo que é realmente uma entrada assim bem diferente dentro dessa história do Conde Drácula, que já foi adaptada tantas dezenas de vezes. É isso. O filme vocês conseguem encontrar no OkRu, com legendas em inglês. OkRu, aquela rede social russa, né, onde você tem, entre outras coisas, muitos filmes postados ali. Você consegue encontrar com legendas em inglês e em espanhol, embora o filme seja mudo e você tenha apenas as falas reproduzidas em textos, né, em legendas ao longo do filme. Muito bem, bons filmes para vocês, fiquem muito bem, se cuidem. Bom, meus amigos, né, do Masmorra Cine, que é o Felipe Pereira, e hoje eu vou recomendar, aproveitando que a gente passou recentemente por uma semana de Sexta-feira 13, um filme que é quase um Sexta-feira 13, né, que é... se chama Chamas da Morte, né? Do original The Burning. Você também pode encontrar esse filme como A Vingança de Cropsey, né? Dos anos 80 era bem comum que os filmes tivessem mais de um nome, especialmente os filmes italianos. Mas o Chamas da Morte é um filme dos Estados Unidos mesmo. É um slasher, lançado em 1971. Em 81 a gente tem que lembrar sempre que a franquia Sexta-feira 13 estava começando ainda. 81 é o ano também de Sexta-feira 13 parte 2, ou seja, foi o ano em que o Jason se tornou um assassino. 81 também é o ano de Halloween, Halloween 2, o pesadelo continua, né, do Nick Rosenthal. E o Chamas da Morte, ele é conhecido por dois fatos impressionantes, né? O primeiro deles é bastante infame, que a ideia inicial dele veio do Harvey Weinstein, que hoje em dia é um sujeito, uma persona não grata tremenda, né? O protagonista de uma porção de escândalos horrorosos de abuso com mulheres na indústria de Hollywood, né? E que tá bastante afastado, né? Inclusive, acho que tá preso, se eu não me engano, pelo menos em 2023 ele tá preso. Ainda bem, né? Que é um sujeito da pior espécie. Mas, enfim, a participação do Harvey Weinstein não necessariamente torna o filme uma coisa ruim. Porque se fosse assim, a gente não veria nenhum dos filmes do Tarantino. A maioria absoluta deles teve produção, ou produção direta, ou produção executiva do Weinstein, né? E o segundo motivo pelo qual ele é conhecido é que ele é um dos filmes em que o Tom Savini trabalha, e trabalha maravilhosamente, cara. Porque ele produz aqui umas próteses de corpos e maquiagem de ferimentos que são absurdas, sabe? O Tom Savini tinha feito os efeitos de maquiagem em Sexta-feira 13 1. Inclusive foi ele quem fez o boneco do Jason que pula em cima da personagem principal da Final Girl na última cena, né? Naquela cena que parece uma cena de sonho, que é meio idílica. E o Tom Savini não fez os filmes posteriores de Jason, né? Ele começou a fazer alguns filmes com o Joseph Zito, né? O Quem Matou Rosemary. Depois o Joseph Zito faria o Sexta-feira 13 e o Capítulo Final, que é o quarto filme da franquia, e traria o Tom Savini de volta. Ele fez Maníaco, que é um filme bem legal também, que é idealizado, inclusive, por um dos atores que fez O Poderoso Chefão. Ele fazia o Willy Teach. E fez também esse Chamas da Morte, que é sensacional, né? Esse filme tem direção do Tom Mellon. E, como bom filme de slasher bagaceira, ele tem umas pessoas no elenco que são bastante curiosas, né? Tem o Jason Alexander, ele faz um cara chamado Dave. Depois do Jason Alexander, ele faria o George Costanza, né, na série do Seinfeld. Inclusive, nesse filme, você pode ver o George Costanza com cabelo natural, né? Pode ser que ele estivesse usando peruca? Eu acho bem provável que sim. Mas a gente escolhe acreditar que ele não estava usando peruca, né? E o personagem dele é bem legal, cara. Porque é um personagem bem vocal, que faz piadas e tal. Os adolescentes, apesar de ter alguns adolescentes que parecem realmente adolescentes de 30 anos, tem outros adolescentes que parecem ser mais novos, né? Não chega a ser como no Acampamento Sinistro, que, aliás, é uma outra ótima cópia, entre aspas, de Sexta-feira 13, mas que é lembrado muito por conta dos seus efeitos especiais maravilhosos também. Mas também pelo fato dos personagens, que são os internos, realmente parecerem crianças, e tinha crianças realmente no filme, inclusive a protagonista é uma criança. Aqui não tem exatamente isso. Mas boa parte do elenco juvenil realmente parece formado por jovens mesmo, né? E tem a nossa querida Holly Hunter, que anos depois faria lá o piano, né? Em 94 faria o piano e ganharia seu... uma artista bastante premiada e tal. E, cara, esse A Vingança de Crops é sensacional porque ele se pauta muito naquelas lendas urbanas dos garotos do acampamento que queimaram o sujeito numa brincadeira, né? Pequenas variações da velha história do menino que gritava lobo, né? E aqui, no caso, é isso. É um sujeito que ele sofre num acampamento, ele acaba tendo seu corpo queimado, depois ele vai pro hospital, ele foge desse hospital algum tempo depois e vai atacar o antigo acampamento dele. No meio do acampamento, no meio do filme, você percebe que tinha um personagem lá que participou do primeiro ato, né? E, enfim, é ridículo porque no meio, essa revelação ela é extremamente forçada. Eles repetem a cena lá do início, só que acrescentam esse personagem que não tinha aparecido lá atrás, então não é nem o papo da conversa de olha, nós deixamos uma pista, estava aí o tempo todo, só você não viu. Não, de fato, o Tony Mayling só nega essa informação pra gente, mas, cara, é um filme super divertido, ele é bem curtinho, ele tem pouco mais de 90 minutos, é fácil de achar aí, dos seus pulos, obviamente, né? Se eu não me engano, há pouco tempo atrás ele estava nos streamings de filmes de terror, então é bem capaz de você conseguir achá-lo. O que eu acho que é um pouco triste, do ponto de vista de construção do visual, é que a maquiagem do Cropsey, que é o assassino, quando ele está sem a máscara, né, sem o seu disfarce, ela é um pouco decepcionante. Nisso o Tom Savini não caprichou tanto, né? Ele que tinha feito uma prótese tão foda lá do Jason, acaba não acertando aqui. Mas, cara, é um filme muito divertido. O personagem, o Cropsey, né, tem uma arma bem característica, que é um tesourão. Inclusive, boa parte das artes que permeiam, né, as mídias físicas do filme tem essa tesoura em destaque e são imagens bastante bonitos. Ele também se passa num acampamento e, cara, vale muito a pena ver. Ele é super divertido. Você acha ele como The Burning, você acha como A Vingança de Cropsey ou Chamas da Morte. Não confundir com Chamas da Vingança, que é aquele filme horroroso, Firestarter, né? Que tem a Drew Barrymore, baseado no Stephen King, e teve um remake recente que foi igualmente execrado, né? Esse Chamas da Morte vale muito a pena. É um trabalho maravilhoso do Tom Savini e vale muito a pena ir atrás, né? Fora isso, também vale a pena vocês irem atrás de Acampamento Sinistro, especialmente se você for vê-lo e depois for atrás de comentários de teóricos de gente que é estudiosa da teoria queer, porque eu não vou falar muito sobre o filme porque é um baita de um spoiler. Mas ele é um filme que muita gente considerava extremamente complicado, LGBTfóbico, mas hoje em dia tem uma releitura sobre ele, de que coloca o personagem LGBT como um vingador, um sujeito que passa por cima de tudo, né? E vale muito a pena ver. Esse tem efeitos maravilhosos, é extremamente apelativo, é bem sensacionalista, meio ridículo assim, mas, cara, vale muito a pena ver. E, enfim, também recomendo muito Quem Matou Rosemary, e esse é dos slasher dos anos 80, o que mais abraça a origem de Ali, né? A origem dos diálogos italianos, lembra muito os filmes do começo da carreira do Mario Bava. Então, assim, a minha recomendação são esses filmes que emulam a condição de Sexta-feira 13, sem Jason, obviamente, né? Ainda imitando a estética lá da Pamela Voorhees. Ataques no acampamento. Também tem um filme chamado Madman, que é bem legal também, dos anos 80, também vale a pena ir atrás. E esse Maníaco também, que é muito legal. Então é isso, gente, um abraço para todo mundo e sigam a gente aí nas redes sociais, vão lá no Cine Alerta ver meus textos, fazendo uma porção de textos sobre filmes de Halloween, inclusive textos sobre recomendações que eu já dei aqui. E um abraço, gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish, estou aqui antes de acabar o dia, hein? Já é mais de 11 horas da noite, com a minha recomendação dos 31 dias de terror, de Halloween. Dessa vez aqui eu quero aproveitar o fato da gente ter feito aqui todas as temporadas de Além da Imaginação e recomendar uns episódios de terror, né? Que tem alguns elementos de terror. A série Além da Imaginação, The Twilight Zone, é uma série que ela falava muito sobre questões sociais, utilizando a fantasia, o terror, né? Então eu vou aqui mencionar alguns episódios, tá? Para quem quiser assistir, as pessoas sempre perguntam, lá no nosso site, é só você acessar masmorracine.com.br, tem o canal no Telegram com todos os episódios, tem os podcasts, e em cada podcast, fizemos de todos os 156, vai ter o episódio para você acessar, a gente facilita o acesso. Então, alguns episódios que eu acho que tem elementos de terror aqui. Quero começar primeiramente aqui pelo Pesadelo a 20 mil pés, né? É um episódio que, se ele não é de terror no que se concebe, né? Aquele terror de susto, ele é muito sombrio, né? Que é do cara que ele tá muito famoso, né? Que é com William Shatner. O cara tá andando de avião, né? Tá voando e vê um bicho, né? O pessoal fala que é um ser, assim, né? Não sei se é um Langolier, sei lá o nome que chama, mas ele está ali destruindo o avião e tenta explicar para as pessoas que tem algum ser destruindo o avião e acham que ele está louco, né? Então, o Pesadelo a 20 mil pés é um episódio que eu considero assustador, não à toa que é icônico, né? Todo mundo lembra, é um episódio que é escrito pelo Richard Matheson, dirigido pelo Richard Donner, né? Então, acho que tem tudo de bom no episódio, assim. E é um grande episódio, né? Cheio de detalhes. Recomendo que, para cada recomendação que eu faço aqui, vocês escutem os podcasts. Se puder, escutem todos, né? Porque a gente... É episódio que não era muito bom. A gente fez programas incríveis, assim, que a gente fez uma pesquisa fodida mesmo para falar sobre os programas. Então, vale muito a pena. Aqui recomendo também para vocês procurarem e assistirem, escutarem o podcast, o episódio que é chamado Living Doll, tá? Boneca Viva, né? Que é a tal Quintina, né? Que é o episódio de um pai e, assim, é uma família, né? A mãe compra para a filha uma boneca modernosa, tecnológica, para o que o pessoal concebe ser tecnológico, né? Nessa época. E tem aquele maravilhoso ator que é o Telly Savalas, né? Vocês vão lembrar dele pelo Kojak, que era uma série de investigação que fez muito sucesso. E aqui ele faz um pai muito chato, que primeiro não gosta que a mãe gastou o dinheiro e tal. E a todos os momentos que ele está sozinho com essa boneca, a boneca fica falando para ele, falando assim, ah, eu vou acabar com você, eu te odeio e tal. E o episódio vai ter um final muito interessante, que, por incrível que pareça, não cai na galhofa, né? Então, episódio que esse daí tem elementos de terror mesmo, né? Bem interessante. Até a gente fez o paralelo com o Juju Carente, aquele episódio do Comédia MTV. E que é um tremendo episódio aqui, ele é creditado ao Charles Belmonte, né? Só que foi escrito muito com a ajuda de um cara chamado Jerry Sowell, né? A gente fala no podcast que o Charles Belmonte, ele tem ótimos episódios na série, mas nessa época ele já estava bem doente, né? Então, episódio número 126 da quinta temporada, vale a pena, gente. Outro episódio que é sensacional também, tudo pelos efeitos especiais, etc. É um episódio chamado The Howling Man, né? Que é o Homem Uivante. Esse sim, escrito pelo Charles Belmonte, dirigido pelo um dos maiores diretores de Twilight Zone, que é o Douglas Rice, né? E, cara, tem o John Carradine, né? Então, episódio do cara que ele tá na... aquela cena clássica de filmes de terror, né? Numa noite chuvosa, precisando se abrigar, vai parar num castelo. Nesse castelo tem umas figuras ali, né? Uma ordem monástica, né? E ele descobre que tem um cara preso no calabouço e gritando por socorro e pedindo ajuda, né, e tal, e os monges falam para ele não soltar o cara de jeito nenhum, não importa o que o cara fale para ele, e claro que ele vai fazer o que não deve, né, que é soltar o cara, né. Então é um grande episódio aqui, o The Howling Man, né, que é o episódio número 41, tá, da segunda temporada. Eu digo 41 porque eu faço aqui o cálculo, né, a gente que fez o 156, pela quantidade total de episódios, né. Então esse aqui eu chamo de 41 da segunda temporada, mas é só procurar. The Howling Man também tá lá no nosso canal do Telegram, tá? Outro episódio que tem que ser mencionado, porque além de tudo, é o episódio feito e dirigido, né, pela única mulher a dirigir um episódio em The Twilight Zone, que é a atriz, diretora, produtora, roteirista, Aida Lupino. Fizemos um especial, tá, sobre a Aida Lupino para o podcast. Então vale muito a pena você escutar, para você conhecer e prestigiar essa grande atriz aqui. E ela dirige aqui o episódio chamado As Máscaras, né? É um destaque esse episódio por tudo, pela questão prostética, né? As máscaras, etc. E é tipo assim, a história de um cara, um véio, e ele tá para receber ali os filhos, né, parentes, e todos estão torcendo, ele tá doente, né, para que ele morra o mais rápido possível, né? Mas ele tá ali no Mar de Grás, né, e tal, naquela festa carnavalesca, né? Aí ele tem umas máscaras que ele fala assim: "Olha, vocês vieram para cá, né, e tal, para assistir a minha morte, né?" Algo assim, mas eu faço uma combinação com vocês. Vocês têm que, quando for meia-noite em ponto, colocar essas máscaras nos rostos de vocês. Pois, né, é meu desejo, né, e tal, que vocês façam isso, até para que eles herdem, né, a fortuna dele. Ele é um cara riquíssimo e, pelo jeito, naquela família não existe amor nenhum, né? Só interesse. Nesse episódio aqui, o The Masks, né, que é o... é da quinta temporada, que é o episódio número 145, tá? Como eu falei, dirigido pela Aida Lupino, tem aqui um grande elenco, assim. Ele é um episódio surpreendente, que se ele não tem elementos de terror também, da questão, né? Porque hoje em dia as pessoas entendem o terror como jumpscare, né? Ele tem essa questão crítica, né? Da família destruída, assim, pelo interesse, sabe? E tal. Ele tem um plot twist maravilhoso, né, e vale muito a pena. É um grande episódio em todas as questões, direção, roteiro. Então vale muito a pena aqui esse episódio The Masks, tá? Recomendo também, não dá pra gente não recomendar, um episódio chamado aqui, que é o The Dummy, né, que é um episódio, um manequim, né? É um episódio sobre boneco de ventríloco, né, e isso por si só eu sempre achei uma coisa um tanto quanto assustadora, né? Porque os bonecos de ventríloco, é aquilo, o cara fica ali manipulando e fazendo a voz com a boca parada e tal. E claro que o terror ia abraçar isso daí com todo gosto, né? Aqui nessa história, que obviamente já é inspirado num filme anterior, né, que o Rod Serling gostava bastante, a gente comenta durante o podcast, recomendo vocês escutarem. O The Dummy, ele tem isso, né, do cara que justamente ele é o cara que manipula o boneco e tal, é um cara com problema de alcoolismo e tal, a carreira dele tá problemática pra caramba, e obviamente, a certo momento, será que é ele que manipula o boneco ou o boneco que o manipula, né? Vai ter uma questão de terror também, assim, bem interessante, e um plot twist no final, porque The Twilight Zone é isso, né? É episódio escrito pelo Rod Serling, né, baseado também numa história anterior. E a direção do Abner Biberman, tá? O Cliff Robertson tá ótimo fazendo aqui o papel do cara que é o titereiro, né, o manipulador de boneco. Episódio que eu considero de terror, tá? Aqui também tem o clássico de Twilight Zone, que é o It's a Good Life, né? É uma boa vida. Esse episódio é famoso, né, gente? Porque é do moleque que é uma peste E ele fica falando pra... tipo assim, ele vive num mundo, numa comunidade principalmente, eu creio que seja um mundo, e as pessoas têm que fazer tudo o que ele quer, os pais, as pessoas da cidade, ninguém pode pensar nenhum mal dele e tal. É um personagem muito autoritário, muito perigoso. Ele é um episódio também para você, para fazer essa coisa do questionamento do autoritarismo, né, e tal. Mesmo isso daí vindo de uma criança, né? Quem pensa mal dele, ele manda pro milharal, né? O que que é o milharal, né? E tal. O que que é o vácuo para qual ele manda as pessoas? Tem uma hora que ele transforma uma pessoa em um brinquedo, né? Elimina as pessoas. É um episódio estrelado pelo Bill Mami, também um moleque que ficou muito famoso nessas séries aí dos anos 70, 80 aí e tal. E a história do Jeremy Bixby, e escrito ali pelo Hot Selling, né, e tal. Direção do James Sheldon. Vale a pena pra caramba o It's a Good Life. É da terceira temporada, episódio número 73. E, cara, esse é de explodir o cérebro. E sim, eu acho ele assustador. Também tem um episódio muito famoso, muito bonito, chamado O Mochileiro, The Hitchhiker, tá? Confunda com o filme da Ida Lupino, tá? Da Ida Lupino, que ela tem um filme chamado The Hitchhiker. Aqui é o episódio de The Twilight Zone, sobre uma moça que tá viajando toda a costa oeste lá, tá de férias e tal, e ela fica o tempo todo vendo ali um caroneiro, né? E tipo, ela muda de cidade, o cara aparece, aí o cara se aproxima, e ela fica tentando o tempo todo fugir desse cara, né? Então você vê ali que no The Hitchhiker, né, que ela está sendo perseguida por uma figura que está sempre atrás dela, né? Ela pede socorro, né? Na verdade, é uma peça da Lucille Fletcher, né? Era uma peça de rádio que depois foi acabar virando um episódio ali. E o Rod Selling acabou roteirizando a partir da história da Lucille Fletcher. Tá? Então é muito legal. Tem a Inger Stevens que está interpretando a moça. Ela é uma atriz do caramba, faleceu muito precocemente. E é um episódio que realmente tem um plot twist muito legal mesmo. Aqui, então, por último, eu vou recomendar para vocês um episódio que eu gosto bastante. Que é um episódio... tem vários aqui. Tem o famoso aqui, Eye of the Beholder e tal. Mas eu quero recomendar para vocês, na verdade, um que eu acho muito legal. Que esse daí na verdade, dois, tá? Para finalizar. É o Long Distance Call. Que é, de novo, com o Billy Mami também. E ele é um netinho, né? E no episódio, a vovozinha acaba falecendo. E ela falece, ela dá para ele um telefone de brinquedo. E ela começa lá do mundo dos mortos a ligar para ele, sabe? Esse daí realmente eu acho de terror esse episódio. Esse não fica nada a dever para filmes de terror mesmo. É um ótimo episódio. Tem um episódio que eu gosto também bastante, que é chamado Night Call, né? Nesse episódio, uma senhora fica recebendo as chamadas noturnas e a pessoa não fala nada. Aí depois começa a falar por sussurros, né? E ela começa a enlouquecer com essas várias e várias chamadas telefônicas que ela tem, né? E tal, e fica tentando descobrir e vai acabar realmente descobrindo uma coisa que ela não vai gostar muito, né? Então, essas aqui são as minhas recomendações aqui, né? Não podia deixar de passar, né, um The Twilight Zone, recomendações de The Twilight Zone, porque valem muito a pena, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima recomendação. Beijão, tchau, tchau. Horror, medo, desespero, rabo de peixe. Sim, caríssimos, eu sou Douglas Freak do Podtrash. E nos 31 dias de horror do Masmorra Cast não tem Ariel da Disney, não tem a Pequena Sereia da Disney Live Action. Porque hoje esse live action aí foi reimaginado lá na Polônia. A recomendação de hoje é o The Lure, ou em português, A Atração. É um filme polonês de 2015 que resolveu, né, colocar mais erotismo, mais horror, mais sangue, mais música da Donna Summer na fábula lá do Christian Andersen, né? O mais interessante e contraditório disso tudo é que a Polônia não tem uma tradição de cinema, né, muito forte com musical ou mesmo com o gênero do horror, né? Mas, assim, as duas coisas, né, o musical e o terror, se misturaram nesse filme, né, e a produção é bem filmada, e fica tudo, assim, mais esquisito, mais aterrorizante, mais estranho ainda, né? E assim, a cultura pop na década passada, né, ela foi assolada por romance infanto-juvenil, né, entre as meninas adolescentes, né, as jovens adultas, se apaixonando, né, por monstro clássico de história de terror, né. A gente teve romance zumbi, né, com Warm Bodies, né, o zumbi adolescente lá, se apaixonou pelos miolos da menina lá no aeroporto, né, no Apocalipse Zumbi. A Forma da Água, né, até concorreu a Oscar, né, que tinha lá o romance entre a moça muda, o monstro da Lagoa Negra, né? Mas eu acho que o clímax mesmo dessas histórias seja mesmo aquela... A bendita franquia, né, do Crepúsculo, né? A adolescente Bella e o vampiro de purpurina Edward, né? Eles não transam, fazem cara de prisão de ventre, né, um pro outro, até finalmente que eles vão transar lá no final da história, né? Quebra-cama. E no final nasce lá, finalmente nasce aquela Renesmee, sei lá o nome lá, a bebezinha do anticristo, né, feita de efeito especial vagabundíssimo de computador, né? Aquilo sim é mais assustador que qualquer história de terror que a gente vai imaginar, né? Mas a história de hoje, a recomendação de hoje, né, o The Lure, atração, é uma repaginação dark, né, macabra, sinistra, né, do conto da Pequena Sereia, né? E é feita do jeito certo, né? Com gore, com nudez, com aquelas conchinhas, aqueles mariscos, né, no peito das sereias, né? Com topless, com droga, com violência, com sangue e com a boate onde toca Donna Summer, né? O filme, na verdade, é uma espécie de musical, né? A diretora responsável pela obra, ela é polonesa, né? Agnieszka Smocińska, e ela mistura todos esses elementos, né, de forma bem interessante, né? Ela conta que ela passou grande parte da infância dela, da adolescência dela, no restaurante boate da mãe dela, né, que tinha pista de dança, striptease, música ao vivo, vodka, né? E a boate do filme é quase uma personagem da história também, né? Nos anos 80, né, então, né, na história, duas sereias irmãs telepáticas, né, estão passeando lá pelo mar, né, e aí elas encontram na margem, né, uma família de cantores, né, que trabalha nesse cabaré, nessa boate lá em Varsóvia, né, e essas duas irmãs são a Golden e a Silver, né. A Silver fica encantada com a voz do rapaz lá que toca baixo na banda, né? A banda Fig and Dates, né? Figos e tâmaras, né? E elas passam a trabalhar na boate, né? Tem um dono malandro lá, falcatrua, né? E elas começam a se apresentar como a principal atração, né? No meio dos striptease, no meio das músicas, no meio lá da pegação da boate, né? Então o filme, ele é entremeado, né, por números musicais bizarros, por números musicais de música pop de teclado Casio dos anos 80, né? E aí a sereia Golden, ela devora as gargantas e os corações dos incautos sem o menor remorso. A sereia Silver, ela é mais romântica, ela quer namorar o rapaz, né, o baixista, e por causa dele, ela até consegue que um doutor maluco cerre fora o seu rabo de sereia, né, o seu rabo de peixe, né, um rabo assim todo gosmento, viscoso, draconiano, né? E aí ela resolve transplantar as pernas de uma moça cadáver, né? Pra ela ter essas pernas de verdade. Só que aí o que acontece, né? Quando uma sereia ganha perna, ela vai perder a voz, né? Ela perde também o emprego de freak show do cabaré, né? E o pior, o baixista, ele fica horrorizado com sangue, as cicatrizes da Silver, né? Que ela fez todo aquele sacrifício pelo cara e ele vai lá e casa com outra, né? No final da história, né? E aí, né, no meio dessa maluquice toda, um tritão da banda punk do underground polonês, sim, o filme tem um tritão de uma banda punk de um underground polonês, né? Ele avisa pra irmã Golden que já que a Silver se apaixonou pelo humano, ela vai ter que devorar o coração dele até o próximo nascer do sol, senão ela vai o quê? Virar espuma do mar, né? Então assim, o pessoal, pelo erotismo, pelo surrealismo, pelos números musicais aleatórios, o filme ele meio que me passou uma vibe, o sabor das melancias lá de Taiwan, do Tsai Ming Liang, né? Só que com um recheio trevoso misturando o American Horror Story, saca, né? E aí as músicas em polonês, né, da banda Ballade e Romance, das irmãs Wronska, casam perfeitamente com os dilemas, né, da menina, da sereia sofrendo por amor, da fome por carne humana, a vida dupla de sereia e mulher, né, as drogas, tem a viagem de drogas aí no meio do filme. E logo no início do filme também tem uma homenagem a I Feel Love, da Donna Summer, né? E cara, as sereias, elas enfeitiçam, obviamente, todo mundo, né? Toda a plateia. É um transe hipnótico, frenético. E nessas músicas aí, a gente vai ter o vício por corações humanos da Golden, vai ter o romance estilo Crepúsculo da Bella Edward, né? Da Silver. Só que com muita mutilação, sangue, dor e sofrimento, né? Para aqueles curiosos, você vai descobrir também, né, curiosos por anatomia, né, de sereia, você vai descobrir onde fica a vagina da sereia no filme, né? Que ele vai, cara, o filme vai misturar Christian Anderson com David Cronenberg, eu não tô brincando, né? Não percam tempo, pessoal, caríssimos, se vocês estiverem tristes e melancólicos e solitários e deprê, e um dia resolver passar em Varsóvia, dá um pulinho no cabaré das sereias sedentas de sangue. Literalmente, uma linda sereia vai roubar o seu coração. Horror, medo, desespero e discoteca do mal. Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellis, estou aqui para fazer mais uma recomendação para você. Dessa vez eu trago uma coisa que eu acho que é diferente, acho que você nunca assistiu. E como eu acabei de fazer o piloto agora lá pro nosso canal no Ok Ru, eu falei, ó, hora certa de recomendar, que a pessoa consegue escutar a recomendação aqui no YouTube, vai lá dar um pulo lá, curtir os vídeos, assisti-los, estão todos lá. Eu venho hoje trazendo aqui uma minissérie, ela tá mais com cara de minissérie do que de série, na verdade. Ela já foi, inclusive, cancelada, tá? É, mas não perde nada, o que tem de história ali é muito interessante, abre uma discussão legal. A série se chama In the Flesh. É uma série dramática, né, que trata de terror, né, que saiu pela BBC Three, né, que é estrelada pelo Luke Newberry. Então, essa série aqui, ela traz pra gente uma história, um tema que já é mó batido, né, que é zumbis. Putz, a gente já viu tanta coisa de zumbis, séries, filmes, livros, né, The Walking Dead, 1 milhão de temporadas, né, spin-off de The Walking Dead, você tá pensando aí, porra, caceta, ela tá recomendando zumbi, pra mim não aguento mais. Pois é, aqui eu venho trazer uma coisa diferente pra você. Por quê? Porque nessa série aqui, In the Flesh, ela é ambientada ali numa cidade fictícia, né, do interior do Reino Unido, chamado Hoarton, um negócio assim, e Lincolnshire, né? E ela retrata um universo que ele está tentando se reerguer depois do apocalipse zumbi. O que acontece aqui nessa história? As pessoas que viraram zumbis, né? Mataram, comeram meio mundo, morreram, né? É claro, são pessoas que são seres humanos, né? Que passaram por isso, pela infecção. E eles conseguiram, através de estudos e experimentos, encontrar uma cura, né? Se não uma cura, algo que pelo menos faz com que a pessoa consiga novamente se comunicar, viver em família, não comer pessoas, né? Ou cérebros, né? Essas pessoas, elas sofrem da síndrome do falecimento parcial. Então, aqui o drama está armado, por quê? Na pessoa desse jovem, né, a gente vai começar, vão ter outros personagens, mas é o Kieran Walker, né? Ele é uma das milhares de pessoas que foram afetadas por essa síndrome, né? Síndrome do falecimento parcial, que basicamente virou um zumbi, né? Eles sofrem uma reabilitação, aí vão ficar com uma medicação que vão ter que tomar sempre, não podem deixar de tomar, e eles vão poder, então, aos poucos, ser reintegrados às suas famílias. Aí temos uma questão, né? Essas pessoas são reintegradas, só que, porra, ela, por exemplo, você reintegrou o seu filho, vai ser reintegrado, só que ele matou o filho do vizinho, exemplo, né? Atacou o filho do vizinho, a mulher, todo mundo, né? E por aí vai, né? Existem vários rancores, né? Fora os rancores comuns, né? Então a série ela vai abordar essas questões, né? Que são muito interessantes, como são abordadas. Dessas pessoas sendo reintegradas, que socialmente elas vão começar a sofrer rechaço e preconceito, obviamente, né? Vão começar a se unir e tentar exigir, né? Direitos iguais ou pelo menos paridade de direitos, né? E por aí vai, é bem interessante o que é feito aqui, porque a gente tem um exemplo bem ruinzinho, né? Eu lembro daquele, no inglês ficou como Warm Bodies, né? Acho que é Meu Namorado é um Zumbi, né? Aquele filme tenebroso, né? E um livro também, qualquer coisa. Mas aqui é tratado de uma maneira muito melhor, penso eu, né? Aqui você tem todo o drama que é gerado nessa situação e diversos tipos de pessoas que quando retornam dessa zumbificação, elas são pessoas que umas são mais assertivas, querem enfrentamento, né? O governo, claro, o Estado já está querendo segregá-los novamente e por aí vai. É um caldeirão do que você pode ver hoje em dia na sociedade de questões que são colocadas aqui dentro desse universo da questão zumbi, entendeu? Se você tem preconceito, racismo, xenofobia, etc., isso tudo é colocado aqui dentro dessa situação e dentro dessa sociedade. Então, é curioso aqui que, sabe, todas essas histórias aqui são histórias que, tipo assim, o cara é um zumbi, o cara sente e o cara lamenta profundamente o que ele fez, mas ele fez, né? Então, aqui o Kieran Walker, né, que vai voltar para uma família, né? Não vou contar muito, porque eu quero muito que vocês assistam e me contem o que vocês acharam. Ele volta para uma família que, por exemplo, a irmã dele era de uma milícia, né? E era BDS, né, que matava zumbis, destroçava zumbis e tal, a mãe e o pai também, e eles têm que voltar a ficar usando maquiagem o tempo todo, porque a aparência deles muda totalmente, eles vão ficar com os olhos brancos, né, a aparência ainda é cadavérica, né, uma aparência normal. Então é interessante tudo o que acontece aqui, ela vai ter o quê? Na primeira temporada vão ser 3 episódios e na segunda 6. Né? Estão todos lá no nosso canal no OkRu e cara, termina de uma maneira que eu lembro de eu ter xingado muito quando terminou assim, que falei, putz, eu quero saber, gostaria de saber o que vai acontecer com essa história, né, e tal, mas mesmo assim, o que a gente tem ali já é um bom, né, conteúdo para discussão que vale muito a pena e foge um pouco do que a gente conhece das histórias de zumbis, né. É claro, né, através dos filmes do Jorge Romero e etc e tal, né, com o grande fundador, né, praticamente de toda essa mitologia. Então fica aqui a minha recomendação, eu espero que vocês gostem, tá? Claro, venho aqui também avisando que a gente já tá aqui nas últimas semanas do nosso mês do horror. Vamos ter vídeo sim, continuaremos tendo aqui até o dia 31, que é o dia que sai o podcast da Colômbia, então... Por favor, tá? Se você chegou aqui, você assistiu o vídeo, você ficou interessado, não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de nos apadrinhar, porque a gente precisa de padrinhos, tá? Não precisa, a gente nem pede valores altos nem nada, mas a gente precisa que é para manter o site, né? Pagar o site, pagar equipamento. Então, se você puder nos apadrinhar, o link também tá logo abaixo aí para você ir pro site, ver as maneiras de nos apadrinhar. Tá, tem por Pix também, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. E vou deixando aqui um abraço para vocês, então até a próxima recomendação e viva o mês do horror, né, minha gente? Abração, tchau, tchau. Olá, aqui é o Marcos Noriega e nós estamos continuando as nossas recomendações de filmes para o mês do terror. Dessa vez, eu vou chover um pouco no molhado, mas por um bom motivo. Eu vou recomendar o filme de 1973, chamado O Exorcista. Ele está fazendo 50 anos de idade, igual eu, e ele recebeu ali nos anos 2000 uma versão com algumas cenas cortadas, que eram cenas que o roteirista William Peter Blatty também escritor do livro, queria muito que fossem acrescentadas no corte final, e por uma questão de diferenças criativas com o diretor, o William Friedkin, que acabaram ficando de fora. Mas, 50 anos depois, agora a gente está tendo o lançamento de mais um capítulo aí dessa franquia que se tornou, na verdade, O Exorcista, com O Exorcista ao Devoto, que pelo jeito não é lá muito bom, mas enfim, estamos falando do original. E por que que eu estou recomendando? Porque é interessante a gente pensar que 50 anos depois esse filme continua sendo influente, ele continua sendo extremamente marcante, ele acabou dando início a quase que um subgênero também do terror. E é interessante pensar por que que ele deu tão certo e até hoje ele consegue ter esse impacto em quem assiste, e no meu entender não foi superado ainda por outros filmes do mesmo tipo que tentam ter a mesma força, o mesmo impacto, e dificilmente vão conseguir. Na verdade, até eu diria que esse gênero aí de filme de possessão, ele tá caindo numa espécie de looping um tanto quanto repetitivo e perdendo a força, até que alguém traga algum elemento realmente novo que volte a ter impacto no público. E o Exorcista tinha muito isso quando ele foi lançado. O William Friedkin é um diretor extremamente competente, é um cara que ele tem uma noção em todo o cinema dele, que quando você rompe certos limites do bom gosto ou do que seria o máximo que você pode mostrar em termos de horror, sordidez e degradação, o público vai se sentir fisicamente incomodado com aquilo. Não é à toa que o Exorcista trazia filas quilométricas para o cinema, filas muito grandes mesmo, talvez maiores do que você viu até em outros blockbusters de horror como Tubarão, mas as pessoas, uma parte das pessoas meio que se arrependia, né? Depois que já estava dentro da sala, você teve uma grande número de pessoas passando mal, tendo crises nervosas, tentando deixar a sessão no meio, porque o diretor ele usa muito, obviamente, efeitos de maquiagem, efeitos especiais, coisas horrendas, visualmente grotescas, mas ele acaba pegando você numa outra coisa, né? Ele faz todo um clima opressivo. Ele gera para você uma sensação sutil no início de que alguma coisa muito ruim, muito errada está pairando no ar daquelas pessoas, e que coisas desagradáveis vão acontecer, coisas terríveis vão acontecer, e cada vez mais você começa a perceber que não há muito como escapar delas. E eu acho que essa é a grande força do filme. Quando o horror mais gráfico chega, você já estava emocionalmente tenso, preparado por um clima de desesperança e do ser humano confrontado com algo que é muito mais forte do que ele. Que, no meu entender, na verdade, é a constatação de que, seja você pobre, seja você uma pessoa com muita fé, seja você alguém rico, com uma vida maravilhosa, tem uma mãe que é estrela de cinema, que pode te levar para viajar para a Europa quando você quiser, né? Tem todas as facilidades materiais que você possa ter, ou se você é um seminarista pobre, que tem voto de pobreza, que tem a mãe doente e não tem condições de cuidar dela, seja você alguém que tenha muita restrição na sua vida, ou alguém muito rico com restrição praticamente nenhuma, você ainda assim está sujeito a ser atingido pela doença, ser atingido pela degradação, pelo sofrimento que é inerente à condição humana. E eu acho que a grande questão desse filme é nos lembrar que nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento do qual nós não temos como escapar. Ou, para escapar dele, quando ele se apresenta, a gente tem às vezes um preço caríssimo para pagar, né? E que a gente não vai se livrar nunca das marcas que eles nos deixam. O horror sobrenatural aqui, na verdade, a possessão demoníaca, a história, eu não preciso relembrar o plot para vocês, mas todo mundo conhece a trama, né? Que a menina Reagan, ela vai começar a manifestar comportamentos, né, muito estranhos, que aparentemente são a desordem nervosa, depois se acredita que seja um problema fisiológico causado por uma lesão no cérebro, mas aos poucos elementos sobrenaturais e de aparentemente dela manifestar uma segunda personalidade absolutamente sórdida e maligna ao extremo, começam a fazer com que a mãe dela, que é vivida pela Ellen Burstyn, desconfie, né, ou acredite que, na verdade, o problema ali é uma de ordem, digamos, né, de uma possessão espiritual, e vá buscar ajuda de um exorcista. Na verdade, primeiro de um especialista em psiquiatria do Vaticano, que é o Padre Carras, que é vivido pelo Jason Miller, e depois, quando, digamos assim, a primeira análise para tentar encontrar causas psiquiátricas falha miseravelmente diante do horror absoluto que o Padre Carras presencia, começa a se pensar na possibilidade de pedir para o Padre Merrin, que é vivido pelo Max von Sydow, né, tentar um exorcismo já tradicional da igreja, o que também vai ser algo bem desastroso, como nós iremos ver. E é isso, um filme que ele vai aos poucos fazendo a gente entrar numa uma espiral de desespero, horror, melancolia, e como eu já tinha dito, ele gera muito essa sensação de que o sofrimento e as marcas do sofrimento que fazem parte da condição humana são inescapáveis, e você consegue mitigá-lo, mas não fugir dele, né? E então é isso, o filme, como eu tinha comentado, o filme tem duas versões, uma talvez mais econômica, digamos assim, nos recursos dramáticos e narrativos, e que tem um forte impacto, é a versão que foi para os cinemas e que causou esse rebuliço todo na época, e uma segunda versão que acrescenta cenas que o roteirista William Peter Blatt gostaria, né, que tivesse entrado na versão anterior, e que dá um final diferente e acrescenta ali um ou outro diálogo que pode mudar um pouco a percepção do público. E também você tem nessa versão estendida a presença da famosa cena em que a menina vai descer a escada ao contrário, né, digamos assim, né, com os braços e pernas virados, né, vai descer a escada deitada, que se falava muito que essa cena existia, e ela acabou entrando no corte final, e realmente ela é bem interessante. É isso, eu recomendo que as pessoas, se puderem, inclusive conheçam as duas versões, comparem e deem uma chance, que se você ainda não viu, dê uma chance para esse clássico do terror, que eu acho que, se você inclusive gosta de filme de possessão e não viu esse, o que é até difícil que aconteça, você vai descobrir que, na verdade, esse gênero se estabeleceu com um filme que ele não é clássico e influente à toa, né? E que talvez, mesmo com todos os recursos que o cinema tem hoje, esse filme não tenha conseguido ser superado ainda. É isso. Fiquem muito bem, se cuidem e ótimos filmes para vocês. Horror, medo, desespero, invasão domiciliar. Nos 31 dias de terror do Halloween do Masmorra Cast, da Angélica Hellish e do Marcos Noriega, não podia faltar um filme slasher misturado com um filme de invasão em domicílio. Sim. Bem, desde a predominância do slasher, né, no terror, lá no final dos anos 70, né, passando pelos anos 80, as franquias, né, começaram, quase todas elas, a passar por um desgaste, né, lá nos anos 90. Né, aos poucos, né, não bastava mais pro espectador, né, só filme de serial killer, invasor de casa de subúrbio, né, da classe média lá dos Estados Unidos, né. Os serial killers começaram a virar monstro, né, de forma bem literal, para tentar dar um up nas histórias, atrair mais público. Os mais famosos, à medida que as continuações das franquias iam aumentando, né, em intermináveis continuações, né, começaram a virar zumbi, espírito, alienígena, começaram a participar de culto satânico do mal. E os plágios, trash dessas franquias mais famosas, muitas vezes vinham com tudo isso ao mesmo tempo, né? Isso deu uma mudada nos Estados Unidos em 96, quando o Wes Craven tascou o hoje clássico Pânico, fazendo crítica e sátira aos vários clichês, né, desses trocentos filmes de slasher até aquele momento. Ele brincava com os clichês, né, de forma metalinguística, tipo quando o serial killer que usa máscara citava filmes de terror, né, tipo de matar as moças, ou quando os próprios jovenzinhos, né, de Cidade do Interior, os personagens se reuniam vendo filmes slasher, começavam a enumerar as coisas burras e previsíveis, né, das histórias, os adolescentes tarados, sedentos por sexo, sendo os primeiros a morrer, o indivíduo, né, que fica sozinho num quarto, numa casa, ele inevitavelmente vai ser atacado pelo serial killer. A Final Girl, sempre a mocinha mais pacata, mais insuspeita. Tudo isso ia acontecendo na frente dos personagens lá do Pânico, enquanto eles falavam as histórias, né, o que ia acontecendo. Claro, eles iam mostrando todos os erros que os personagens iam cometendo, tipo, não entra aí sozinho, chama a polícia, desconfia do tarado no porão que ele tá te seguindo. Claro, o próprio Pânico, o Scream, ele começou a ser copiado, um monte de filmes de terror da época e do começo dos anos 2000 foi embalado por essa tática, por esse estilo Pânico de ser, né? Com muito cinismo, sátira e referência pop. Só que eis que a ideia de serial killer invadindo casa isolada teve meio que uma repaginada a partir de meados dos anos 2000. Em 2007 vai ter o remake do Funny Games, né, do Hanek, né, o Violência Gratuita. O The Purge, Uma Noite de Crime, que vai fazer sucesso e vai ter suas próprias franquias, né? E o filme de hoje é do roteirista Simon Barrett e do diretor Adam Wingard. Eles fizeram um monte de filmes de terror junto, a série VHS, o remake da Bruxa de Blair de 2016. Eles entraram na onda. Eles fizeram a recomendação de hoje, que eu finalmente vou falar dela, que é um filme muito interessante, que é o slasher / Home Invasion, né, estadunidense, o Your Next, Você é o Próximo, de 2011, que explica exatamente o que aconteceria se um dos personagens da história fizesse todas as escolhas corretas, todas as escolhas certas, se uma casa fosse invadida por serial killer do mal, né? A personagem, no caso, é a Final Girl Erin. Ela é sinistra toda a vida. Ela consegue manter a calma, a coragem, o sangue frio. Ela consegue ter as decisões mais inteligentes, né? E ela ainda deixa armadilhas espalhadas por toda a mansão, né? Isolada lá no meio do mato. No melhor estilo do Esqueceram de Mim. Tudo em nome da sobrevivência. É importante falar do humor ácido, da referência ao Pânico. Ela vai despachando sem dó, um a um, os serial killers, né? Que usam machado, facão, arco e flecha. Cada um tem uma máscara mais assustadora que a outra. Tem um cara com assassino que ele é o mais sinistro, né? O mascarado de bode. Tem um assassino com máscara de lobo. Tem outro com máscara de tigre. E as vítimas, né? A família Ricaça é vítima desses mascarados sinistros. Tem a matriarca, que ela é aquela atriz que estava lá no Reanimator, no shopping mall, a Barbara Crampton. Os filhos mauricinhos dela são os malas sem alça toda a vida, é snob pra cacete, né, sem exceção. Muito sem graça, né, mas é pra ser assim mesmo. A Erin, ela é a nova namorada de um desses mauricinhos, que é o cara que tá mais lascado de grana. E ela ia conhecer o resto da família no aniversário de casamento dos pais, que, claro, eles resolveram fazer a reunião no meio de uma mansão isolada, abandonada quase, né, por anos, né? E a reunião, ela vai ser interrompida por tiro de flecha, por machadada, por facada. Tem um assassino desses que tava de bobeira dormindo no sótão, esperando as vítimas chegarem. Tem um memorável cabo de aço na porta da casa, mostrando uma das cenas de semidecapitação mais maneiras dos últimos tempos. E claro, além da obrigatória explicação, né, pros celulares, todos eles fora de sinal, isso é uma obrigação dos filmes de terror do século XXI, né? É preciso dizer assim, que o sangue, o gore, são tão abundantes quanto as sacadas, né, as respostas automáticas da Erin, a nossa heroína, né, diante de cada situação sinistra, né? Logo nessa cena do jantar, que é quando tudo vai para as picas, né, A atuação de todo mundo é muito legal, é muito bacana. Os diálogos são quase todos improvisados e quando começa o horror, a invasão, as reações são naturais, de gente mesmo desesperada, gente que não sabe mais o que fazer, que sai correndo, gente que começa a gritar sem motivo nenhum, desesperado, né? Isso é um ponto bem positivo do filme. O outro ponto positivo são as cenas de gore, né? Que desde que o pescoço quase arrancado lá, né? Quando você corre pro fio do cerol fora da casa, você tem a flechada na testa, um caco de vidro gigante na coxa, tem a Erin marretando o crânio de um serial killer com um batedor de carne, né? Porque a Erin, ela é Final Girl, mas ela é besta, né? Ela faz questão de certificar que o serial killer tá morto de fato e ela transforma os miolos do sujeito num purê. O filme é tão divertido quanto ele é inteligente. E é necessário mencionar também, né? Eu esqueci, esquecendo, mas não pode esquecer o liquidificador no cérebro, né? Que a nossa Erin realiza num dos vilões, né? Assim, pra trecheira ficar completa. É, caríssimos, vejam o filme, é um herdeiro de qualidade do Pânico e outros slashers, né, e filme de invasão de respeito. Tem umas ironias, tem umas reviravoltas inteligentes do roteiro, tem humor macabro, tem pitada trash, como essa inesquecível cena do liquidificador. Assistam e tenham horror, medo, desespero e milkshake de miolos. Bom, meus queridos ouvintes aí, leitores do Cine Masmorra, né? Hoje eu vou falar sobre, aproveitando, né, o ensejo do 31 Dicas para Halloween, vou falar sobre A Nona Configuração, que é um filme de 1980 do nosso querido William Peter Blatt, né? Para quem não sabe, ele é autor e cineasta também, né? Era, né? Já faleceu. E ele é o escritor tanto do roteiro quanto do livro O Exorcista, que o William Friedkin lançou no ano de 63, né? E A Nona Configuração, para muitas pessoas, é basicamente um livro barra filme que o Blatt escreveu para surfar a onda do Estranho no Ninho, né? E não poderia ser mais injusto essa classificação. O filme em si, eu não consegui ler o livro ainda, estou inclusive me programando para isso porque eu gostei muito do filme. É uma doideira só, a história de um sujeito que é designado, um militar de alta patente, que é designado para cuidar de um castelo que está desativado e que no momento em que ele chega é um sanatório, né? Um hospital para pessoas com necessidades especiais, né? O que antigamente se chamava de manicômio, hospício, né? E, obviamente, né, que o filme dá vários indícios de que as coisas não podem não ser exatamente o que se fala no roteiro, né? O roteiro é do próprio Peter Blatt, que escreve sozinho. É baseado, obviamente, no livro dele, como eu disse lá atrás. E ele tem um grande elenco, cara. O personagem principal é feito pelo Stacey Keach. Tem o Jason Miller, que fez o Padre Carras no Exorcista. E depois fez um papel também que deveria ser o Padre Carras, né, no Exorcista 3. Também dirigido pelo Peter Blatt. E tem o Scott Wilson, novinho. Pra quem não lembra, ele é um dos personagens lá do The Walking Dead. Aquele senhorzinho velhinho que é pai da Maggie, enfim. E ele tem um papel muito legal aqui, e o papel dele, inclusive, é uma continuação, o papel de um outro personagem, que é astronauta, lá do filme do Exorcista, né? Não sei se vocês lembram, tem uma cena, a cena em que a Regan mostra, é a primeira manifestação de que tem algo errado com ela, que ela se urina, ela olha para um sujeito e fala que ele vai morrer. Esse sujeito era um astronauta que é o... Lá no filme ele não tem nome, aqui ele é chamado de Billy Cutshaw. E, cara, é um filme que é muito doido. Ele é visualmente muito bonito, assim. Ele não tem grandes arroubos visuais. É bem filme de literato que vai conduzir, né? Mas, cara, a ambiguidade do roteiro é um absurdo. As atuações são muito boas. Tem uns momentos ali que tu fica realmente na dúvida. Cara, é uma doideira tremenda. Infelizmente ele não é muito fácil de achar, se eu não me engano ele está no streaming da Darkflix Plus, então vale muito a pena vocês irem atrás. Para quem não sabe também, o William Peter Blatt, ele escreveu 3 livros que são meio que baseados no mesmo universo, apesar das temáticas dele serem bem diferentes, que são O Exorcista, esse é a nona configuração, e O Legião, que deu origem ao Exorcista 3, de 1990, o filme que o próprio Peter Blatt dirigiu, né? Lá com nosso querido Brad Dourif também, com o próprio Jason Miller que eu citei anteriormente. Então, é uma doideira, porque na cabeça do Peter Blatt e no livro do Exorcista, ele tem uma ambiguidade. Você não tem uma total certeza de que a Regan está possuída. Pode ser um negócio da cabeça dela, né? O filme não, ele já toma por base de que, gente, é isso mesmo, a menina tá possuída pelo capeta e lidem com isso. No livro não, no livro tem essa ambiguidade e tal. E o Peter Blatt escreveu o roteiro do filme, ele gostou do que o William Friedkin fez, mas ele ainda considerava que a visão dele de ambiguidade era melhor. E na nona configuração ele lida com isso também. Então, de certa forma, a nona configuração é uma continuação da visão do Peter Blatt sobre o Exorcista, e o Legião serve para fechar essa trilogia. Aliás, também recomendar, né, tem um corte do Exorcista 3 que não tem uma cena de... não tem uma das últimas cenas, a cena de exorcismo lá do final, que chama Legião, é bem fácil de achar. Tem um grupo no muito bom, por sinal, no Facebook, chamado Acervo Scary, que reúne uma porção de downloads. Então a Angélica também faz parte desse grupo, volta e meia a gente pega algumas coisas de lá, e lá tem, por exemplo, um releasezinho dessa versão do Exorcista, que não é exatamente a versão do diretor do Exorcista, né? Aliás, do Exorcista 3, aliás, não tem nem versão do diretor de verdade mesmo do Exorcista, porque aquela versão que a gente nunca viu, acho que até o Marcos falou recentemente nesse 31 Dias, ela na verdade é um corte com algumas cenas adicionais que, se eu não me engano, teve autorização do Friedkin para ser veiculado, mas não foram escolhas pessoais dele, não. E com o caso do Peter Blatt aconteceu uma coisa parecida. Eles tentaram montar o filme, acredito até que já depois da morte do Peter Blatt, de uma forma que parecesse mais com o roteiro que ele queria ter feito, né? O Peter Blatt passou por muitos problemas na época do Exorcista 3 e os estúdios meio que boicotaram a visão dele do filme, né? Essa versão, chamada Legion, né? O DC Cut, vale muito a pena ver. Especialmente se for nessa dobradinha, né? Você veja a nova configuração, depois veja essa versão de Legion. E, enfim, se você puder, corra atrás dos livros também. Eu li pelo menos o primeiro livro do Peter Blatt, é muito legal. Eu acho que é um livro que o Exorcista, ele é um belíssimo complemento ao filme do Friedkin. De maneira nenhuma são obras que se anulam e que competem entre si. Ao contrário, são bem complementares e vale muito a pena ler também. E, enfim, se eu um dia for ler a nova configuração, prometo para vocês que mando o link da minha análise lá no Cine Alerta. Aliás, se quiserem também, ouçam o Cine Alerta, vão atrás dos meus textos também. E é isso, um beijo para todo mundo aqui e Felipe Pereira saindo. Beijo. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellis, estou aqui para vir com mais uma recomendação, né? Dos nossos 31 dias de terror. Olha, ontem não saiu o episódio do 31 dias, porque realmente eu tô com muito trabalho e tá um negócio, né? Para quem escutou o podcast que a gente acabou de lançar, tá sendo muito difícil conseguir manter, né? Porque a maior parte desse material... Claro que eu não faço ele sozinha, vocês sabem, né? Eu tenho Marcos, tenho Douglas, tenho Felipe. Só que para editar sou eu, né? Angélica, que trabalho, dona de casa, dupla, tripla jornada e por aí vai. Sem mais lamentações, né? Hoje aqui eu trago para vocês uma que eu acho um filme muito divertido, né? Eu vou pegar, vou numa vibe de diversão dessa vez. Pra quem conhece, tem aquele diretor maravilhoso, William Castle, né? Que é um diretor falcatrua, divertido, hilário. Ele fazia aqueles, né, reclames dos filmes dele. Cuidado, você vai morrer de medo. E dava choque nas cadeiras do cinema. E tem um monte de histórias maravilhosas. Você pode procurar William Castle, que você vai se divertir muito. Então, o William Castle, ele tem um filme chamado 13 Fantasmas, 13 Ghosts, né? É de 1960, né? Tem uns efeitos especiais, assim, é um filme hilário, divertidíssimo e tal, que conta justamente a história de um cara empobrecido, né? Que ele acaba se metendo numa enrascada com a família dele, né? Negócio de casa fantasma e tal, porque ele tem que ficar na casa fantasma. O que eu venho trazer para vocês aqui, claro, por favor, assistam o filme do William Castle, né? Mas eu venho trazer aqui uma versão um pouco mais moderna dele, né? Que eu acho muito, se ele não é tão engraçado como o filme do William Castle, ele é um filme divertido também. Eu acho ele altamente pipoca, assim, para quem vai assistir com várias pessoas, né? Esse filme é de 2001, se chama também 13 Fantasmas. Aqui o diretor é o Steve Beck, né? Ele, no ano seguinte, ele dirigiria um filme que eu também acho bem divertido, chamado Navio Fantasma, né? Pra quem conhece, tem aquele navio lá que os exploradores vão descobrir, que tem tesouros, né, e tal. E tem uma cena inicial interessante, né, de um cabo de aço que corta meio mundo, sabe? É mó interessante. Esse filme tem essa cena famosa. Esse filme aqui, ele é estrelado pelo Tony Shalhoub, que fez muito sucesso com aquela série de investigação, né? Que ele era um cara meio cheio de toques, né? E tal. Tem aqui mais algum elenco, a Bette Davis, Matthew Lillard, que é famoso por causa do Pânico e tal, Scooby-Doo, Shannon Elizabeth, Alec Roberts, tem a Ha Diga e o F. Murray Abraham, que é um ator, né? Famoso também, maravilhoso ali no Amadeus. Justamente o F. Murray Abraham, ele vai interpretar o Cyrus Críticos, né, que ele é um caçador de fantasmas. Então o filme já vai começar com ele, com o assistente psíquico dele, é um cara que ele é um médium, né, que ele precisa, ele consegue enxergar os fantasmas e ele está prendendo os fantasmas. Então, você vê ali que são fantasmas perigosos, né, e tal, que atacam as pessoas com força, né, e tal. E você tem ali no começo, você já sabe que vai acontecer uma tragédia, porque o Cyrus vai morrer, né, esse cara que é o caçador de fantasmas. Aí, quem vai herdar a casa dele, que é uma grande mansão, vai ser o Arthur, né, que ele ficou viúvo, né, teve um incêndio na casa dele, ele tem a babá e os filhos, né. Ele é informado que herdou a mansão, e ele herdando essa mansão, ele vai chegar lá e vai descobrir que essa mansão é cheia de artefatos e tal. E o pior, né, depois ele vai descobrir, né, você colocando um óculos muito específico, você consegue ver os 13 fantasmas. É claro que aquela mansão é um grande quebra-cabeça, né? E aqui que eu coloco, é claro, é diferente do filme do William Castle, que ele tá muito ali mais para brincadeira e para galhofa. Aqui ele quer ser, o filme pretende ser um pouco mais sério, mais assustador, tem aquela edição rápida, né, dos fantasmas e os efeitos, né, de movimentação de câmera. É um filme divertido, né, que é meio estranho, assim, porque até eu acho que o filme começa com essa tragédia, que a mãe morre no incêndio, e depois já tá todo mundo, parece que bem, né, se recuperando, fazendo piadinhas, né. Claro, existe o luto, né, mas eu acho que o filme não perde muito tempo com essa questão, apesar de trazê-la de volta a dado momento, né. Então, os fantasmas estão presos ali, todos por aquelas... por vidros, né, que estão escritos ali com várias frases em latim e tal, que depois vai aparecer de novo esse médium, que é o Dennis, né, e ele fala que são feitiços de barreira, né, que evitam que os fantasmas ataquem, e é claro que a certo momento os fantasmas vão conseguir sair. Eu acho que esse filme muito divertido, pra não demorar muito aqui, né, ele é bem fácil de achar, sabe, eu acho que tá bem fácil no OkRu, por exemplo, se você colocar 13 fantasmas, você vai conseguir encontrá-lo facilmente, né? É mó legal as fotos de produção também do pessoal caracterizado, né? Eu acho que a maquiagem é super legal, entendeu? A maquiagem dos fantasmas, né? Tem até fazem uma mitologia, né, do surgimento, o que que cada fantasma chegou, né, para se tornar aquele fantasma violento, né, e tal. Então é bem legal, assim, é um filme que ele é um filme de terror, que ao mesmo tempo é um filme meio de família, né, e tal. Ele tem essa vibe aí, né, eu gosto bastante, então acho que vale a pena recomendar para vocês aqui, né, no dia de hoje, né, e convidar, claro, vocês novamente aqui para aparecer nas nossas lives aqui no nosso canal do YouTube. Se você está chegando aqui pelo vídeo, né, não importa se durante o Halloween ou não, por favor, já curte, já aperta o curtir aí, já segue a gente, tá? Se inscreve para poder ajudar o nosso canal a crescer um pouquinho, tá certo? Então, com isso, eu deixo aqui um abraço e a gente se encontra logo mais na próxima recomendação. Olá, aqui é o Marcos do Cine Masmorra e eu venho trazer mais uma indicação de filme para o nosso mês do horror. Dessa vez eu vou falar de um filme que ele tem uma péssima fama, né? Tem a fama de ser um filme amaldiçoado. E por conta de alguns eventos muito trágicos que ocorreram ali próximo da época do lançamento dele nos cinemas e da exibição dele em festivais. É um filme de 1966 chamado Incubus. Ele é escrito e dirigido e produzido por um cara chamado Leslie Stevens. Esse filme é a única coisa, creio eu, que o único produto audiovisual que ele dirigiu. Ele é um cara famoso na TV americana como roteirista e também como showrunner e criador de séries. Ele é o criador, né, o showrunner do remake da série The Outer Limits. O remake que foi feito nos anos 90, que teve várias temporadas e foi um sucesso. Ele também está por trás ali dos roteiros da série Bucky Rogers no século XXI, aquela série que fez sucesso também nos anos 80, no início dos anos 80. E, por exemplo, ele também tem roteiros para Playhouse 90 e... enfim, e outras séries aí conhecidas, séries de sucesso. É um cara que tem uma longuíssima carreira enquanto roteirista, né? Ele também escreveu roteiros para a série da Quinta Dimensão, original, né? Ele também é o criador da série da Quinta Dimensão dos anos 60. Ele escreveu diversos roteiros para ela e também pro remake dela. Então ele é muito lembrado por causa disso, além da participação dele em outras séries. É um nome meio ligado à ficção científica na TV. Mas ele, no ano de 66, ele dirigiu esse filme que tem algumas particularidades. Ele é falado em Esperanto, ele tem o William Shatner no papel principal. E houve uma série de tragédias relacionadas a esse filme na época do lançamento dele. Eu acho que talvez a tragédia mais marcante seja o fato de que um dos atores, que era chamado de Milos Milos, ele tinha um caso com a Barbara Thomas Rooney, a esposa do Mickey Rooney na época. Quando o Mickey descobriu o caso, o Milos Milos acabou assassinando a Bárbara e tirando a própria vida logo em seguida. Isso aí, se eu não me engano, pouco tempo, né, antes do lançamento do filme nos cinemas. E, além disso, houve também outras tragédias relacionadas com outros membros do elenco que também tiraram a própria vida e também parentes de pessoas que trabalharam no filme acabaram tendo destinos trágicos. E aí o filme acabou ganhando uma fama de amaldiçoado, e isso prejudicou na época, inclusive, a distribuição do filme nos cinemas americanos. Começou a rolar um boato de que se meter com esse filme, você ficava amaldiçoado e podia acontecer alguma coisa trágica com você. Então muitos exibidores e muitas salas de cinema não quiseram saber de exibir o filme. E ele ficou num certo limbo durante um tempo. E era um filme que era muito difícil de você encontrar para assistir também. Mas agora, com o advento da internet, Esse filme tem, por exemplo, completo no YouTube, tem no OkRu, para quem quiser conferir. É um filme em preto e branco, né, feito em 66, e ele é uma espécie de drama filosófico com elementos de horror muito imaginativos. A história, basicamente, tem a ver com uma estranha ilha que é habitada por seres demoníacos ali. E esses seres, eles trabalham ali em conjunto para tentar, né, para tentar os humanos e levar os humanos à desgraça e à morte, para que depois o demônio fique com as almas deles. Eles vão, as almas deles sejam levadas para o inferno. Então tem os demônios ali, os espíritos, que são uma espécie de coletores de almas. Eles vão manipular as pessoas para que elas pequem, morram e a alma dela seja recolhida lá para os quintos dos infernos. Só que tem uma dessas demônias, digamos assim, a Kia, vivida pela atriz Alison Ames, ela está um tanto quanto entediada com o trabalho dela, porque ela vai tentar pessoas que já são pessoas já dadas ao pecado, dadas aos excessos, e ela acha muito fácil encontrar uma maneira de tentar essas pessoas e levá-las à perdição, já que elas estão já meio que no caminho da perdição. E ela quer testar as habilidades dela, tentando alguém puro, uma pessoa de coração puro, uma pessoa que tem uma conduta muito correta. E aí ela resolve tentar o Mark, que é o William Shatner, que é um cara muito religioso, muito bonzinho, enfim, era um homem cheio de qualidades. E ocorre que nessa tentativa que ela vai fazer de corromper o Mark, ela vai acabar meio que se apaixonando por ele também. Eles vão acabar se apaixonando-se um pelo outro, e ela, apesar de tudo, não consegue corromper o Mark. E ela, na impossibilidade de corrompê-lo, ela e as irmãs dela, né, as outras demônias, resolvem invocar um íncubo, né, e vão usar esse íncubo, que é um espírito maligno masculino, para tentar seduzir a irmã do Mark, que é vivida pela atriz Eloise Hardt, e tentam, né, através dela, tentando subverter, né, essa irmã dele, atingi-lo com isso e também levá-lo ao pecado. E a gente vai ter aí uma grande trama meio de horror psicológico e também discussões filosóficas sobre o bem, sobre o mal, sobre se o ser humano ele tem o mal na própria natureza dele, se é possível resistir às tentações, né, do mal, do pecado, do crime, e continuar tendo um coração, digamos, puro. E se, digamos assim, as forças... Esse filme tem um aspecto um tanto quanto cristão também. Se as forças do mal, né, conseguem ali ter um peso maior no coração do ser humano do que a fé em Deus, digamos assim. E muita gente considera que esse filme tem alguma coisa de Bergman também, por conta das discussões filosóficas que ele tem, e até por alguns trejeitos narrativos também, que lembram um pouco o cinema ali sueco, talvez. Talvez não apenas o Bergman, mas o cinema europeu. Embora o Leslie Stevens seja um roteirista e escritor e diretor americano, esse filme acaba tendo uma cara muito de filme europeu, na verdade. É interessante também que as aparições das demônias e também e algumas cenas também que se passam quando se abre uma espécie de portal para o inferno, elas são cenas extremamente interessantes e muito criativas, e elas acabam superando o baixíssimo orçamento que o filme teve para ser produzido. Ele é um filme que, por ser muito bem escrito, tem diálogos muito interessantes, muito filosóficos e muito profundos, eu diria, e muito bem escritos, claro. Ele, apesar dele ser falado numa língua, né, que o Esperanto, né, mas ele tem legendas em inglês, ele era apresentado, né, com legendas em inglês para que o público em geral pudesse ver, né, inclusive entender o que estava sendo dito ali. Ele tem diálogos muito bem construídos, os personagens são personagens que têm uma certa profundidade, têm camadas, têm uma psicologia bastante bem desenhada pelo roteiro, E eu diria que há um certo também talento na cinematografia, na narrativa e na condução do filme que o Les Stevens ele demonstra, apesar de ele não ter dirigido mais nada, né, ter sido apenas showrunner e roteirista de outras séries. Mas é isso, é um filme bem interessante que teve essa aura de maldito durante muito tempo, mas agora que ele pode ser facilmente encontrado e assistido, eu acho que ele vai acabar sendo visto e lembrado pelo que ele realmente é, que é um bom filme de discussões filosóficas e psicológicas com elementos de fantasia e horror, e um filme muito interessante, meio que à frente do seu tempo também. É isso aí, espero que vocês gostem. Fiquem bem. Horror, medo, desespero, folclore do mal. Sim, caríssimos, aqui é o Douglas Freak do Podtrash com mais uma recomendação para os 31 dias de terror no mês do Halloween no MasmorraCast. Eu acredito que a recomendação de hoje precisa ser um filme que deveria ser muito mais lembrado do que é, né? Até pelo simbolismo que ele representa para o gênero de terror no Brasil. Há 10 anos atrás, com muito orgulho, o Podtrash entrevistou o mestre José Mujica Marins. Ele faleceu anos mais tarde, em 2020. Mas na época, né, a gente conversou sobre muita coisa. A gente falou da sua história, das suas ideias. Falamos dos perrengues que os diretores de cinema passam no Brasil, especialmente para quem faz terror. Na época da entrevista, ele estava animadíssimo, falando sobre a colaboração dele com uma galera fora de série, fantástica, num dos seus últimos projetos, né, que ia lançar uma luz nas lendas e no folclore brasileiro. O projeto, com a participação do Mujica, ia ter verdadeiras lendas do gore, do horror, do terror nacional, como o Rodrigo Aragão, o Peter Bastorff e o João Caetano. A recomendação de hoje tinha que ser o Fábulas Negras, lançado em 2014. Tem todo um elemento simbólico de importância fundamental. Eu acho que a união dessa galera é muito importante para o terror nacional, né? O Rodrigo Aragão, o Lorde do terror capixaba, é um cara sensacional. Ele nos presenteou com filmaços do melhor do gore, do macabro, da tensão sobrenatural, da religiosidade, né? Ele, sem dúvida, revolucionou o gênero no Brasil, né? Com Mangue Negro, Cemitério das Almas Perdidas, Mar Negro. E ele vai tratar da escatologia espiritual, da escatologia religiosa ou mesmo da escatologia bem literal, né? Com tripa, com sangue, claro, os excrementos, né? Ele, o Rodrigo Aragão, ele quis transplantar essas lendas brasileiras, né, para o cinema de terror. Ele queria fazer isso há muitos anos. Então ele convidou, né, os diretores do gênero para participar dessa antologia. Aí ele chamou o João Caetano, né, o diretor de curtas, né, sinistros, como Cova Humana, O Encosto, Judas, e chamou Peter Bastorff, ele é o autor de Evadir do Sexo Sangrento, Eles Comem Sua Carne, A Curtição do Avacalho, né, Manifesto Canibal, né, ele é o mestre do mau gosto, do gore, do visceral, do trash, do esporro brutal, né. Com essa galera, né, com essa equipe, a gente percebe que os efeitos práticos, a edição, o som, a iluminação, é tudo assim, com soluções criativas, com truques inteligentes para driblar o baixo orçamento, né? É a prova do talento, da garra do brasileiro que não desiste nunca quando vai fazer cinema, né? Lição, inclusive, do Zé Mujica, né? O filme, ele é uma antologia, né? Cheia de bom gosto, né? Com histórias curtas ligadas ao interior rural do Brasil. Né? E essa antologia tem quatro molequinhos brincando super-herói, que eles que vão contando e narrando essas histórias, né? A primeira é do Rodrigo Aragão, né? Um clássico trash automático, é o Monstro do Esgoto, e aí na trama, né, tem o prefeito Glutão, o prefeito Canalha, né, que tem um puxa-saco a tiracolo. Ele ficou, assim, obscenamente rico, desviando verba milionária do orçamento, né, do saneamento da cidade. Ele é tipo um senhor Creosote do Monty Python voltado pro mal, né? É um Pantagruel corrupto que devora, destrói tudo, né, que ele vê. E aí, quando ele vai pra privada, ele continua falando mal do povo, falando que eles vão ficar sem esgoto, que eles podem afundar na merda. E esse prefeito maldito literalmente explode em excremento, né? Numa explosão cronenbergiana, assim, fantástica. Né? A pele borbulhando em body horror fecal, a cabeça do sujeito estourando, espalhando cocô e sangue. É literalmente a justiça poética chegando, né? Pra esses políticos escrotos e parasitas, né? A viagem do parasita que tava na cabeça dele, né, pelo esgoto, né, até o rio, assim, é um negócio impressionante, né, e esse monstro ele vai contaminar um pobre de um cidadão que tava ali morando ali perto, né, da tubulação do esgoto. Ele tenta resolver o problema, né, do esgoto com a prefeitura, mas aí ele acaba contaminando, né, se contaminando e ele começa a matar todos os funcionários da prefeitura, porque todos eles são incompetentes, não querem fazer nada, e o destaque é o confronto inevitável, né, desse cidadão contaminado com o parasita do mal gigante, né, realmente esse segmento mostra que a Rita Lee tava certa, né, tudo vira bosta. A segunda história é de lobisomem, é o Pampa Feroz, do Peter Bastorff, né? Existem estranhos ataques, assim, de mortes, parece que por um lobisomem, né? Nas terras de um coronel do mal, né? Aí o coronel manda os peões, né? Usarem uma armadura muito trash, muito especial, né? E eles vão lá atacar o pai de santo, né? No terreiro, no meio do mato, né? E a espada de santo amaldiçoa todo mundo, e aí é terror pra todo lado, né? O lobisomem, ele decapita peão, né? Um dos peões, que era o Genésio, ele acaba preso pelo coronel, né? E esse Genésio, ele vai, né, no meio dessa confusão toda, ele não podia imaginar a verdadeira identidade do lobisomem, né? Esse segmento tem uma transformação grotesca, sangrenta, nojenta, obrigatória em filme de lobisomem, e é uma transformação memorável. Me lembrou daquele célebre momento da encarnação do demônio, né, que a acólita do Zé do Caixão, ela emerge de dentro de um cadáver gigante de porco, né? É um negócio impressionante. Esse segmento, Pampa Feroz, é imperdível para quem tem o coração sangrento, né? A terceira história é do Saci e é do mestre José Mujica Marins, né? É uma menina, né, que passa pelo bambuzal para comprar leite, né, numa fazenda ali vizinha. Só que o pai de santo, né, dos outros segmentos, fala para ter cuidado com o Saci, né, para respeitar as matas. E aí ela é atacada, ela é transtornada pelo Saci. Aí a família dela chama o pastor José Mujica, né, para exorcizar esse demônio de dentro dela. E o pastor culpa o pai de santo pelo comportamento da menina. Aí tem, nesse segmento, né, a questão do ódio, né, do fundamentalismo religioso sobre as matrizes, né, afro-brasileiras. E aí o José Mujica, o pastor, ele incita o pai da menina contra o pai de santo. E a história descamba para ódio, para violência, para insanidade, para trapaça. E claro, né, o Saci leva a melhor, né? O quarto segmento é do Joel Caetano, que é a loira do banheiro, né? A menina, a Maria, da escola para moças, né? Ela é abusada pela diretora Carrasca, né? A amiga dela supostamente se suicidou no banheiro assombrado, né? E essa Maria começa a ter visões da colega. Ela acha que é a loira do banheiro que matou a amiga dela. E ela sofre bullying das garotas mais velhas lá do internato, né? Aí trancam ela, amarram ela no banheiro, só que a brincadeira acaba mal, né? Ela bate ali no espelho, se rasga toda, e aí a partir daí a gente vai descobrindo segredos, né, que a diretora do mal tem ali na escola, né? A relação dessa diretora com as mortes sinistras, né, que deram origem à loira do banheiro. E as cenas, né, do cadáver da loura moído, jogado na privada, é um requinte medonho, né? Que casa perfeitamente, fecha o ciclo com a cena da privada lá do começo da antologia, né, na história do Rodrigo Aragão, né? O final desse segmento é estilo Sadako do Chamado, né? Que a loura se esgueirando por baixo do banheiro, da fresta, né, do banheiro, é um troço de arrepiar, né? A última história fecha com A Casa da Yara, né, que é o segmento também do Rodrigo Aragão, né? É uma trama que não tem diálogo, né? As forças demoníacas, né, avisam que a bruxa Yara, né, ela tá na cabana do meio do mato e avisa que o marido dela tá traindo ela, né, na cachoeira. Aí ela arranca os olhos da moça, né, que tá transando com o marido, né, e acorrenta o marido, arranca o coração dele, transa com capeta, né, num ritual profano, maligno, macabro, né, e nessa história fecha com os quatro molequinhos, né, que narraram todos os segmentos, né, participando desse final aí, né. É um filme, assim, fora de série, né. Não percam, né, pessoal, assim, o Fábulas Negras de jeito nenhum. É uma produção independente de baixo orçamento, juntando lendas do folclore e lendas do terror nacional, né? Fazendo uma referência ao José Mujica, né? Se você não assistir essa antologia, o Zé do Caixão vai jogar Maldição do Mal em vocês! Horror, medo, desespero e a continuidade do horror e do fang pra vocês! Então, minhas crianças, aqui é o Felipe Pereira. Queria mandar uma dica aqui para os ouvintes e leitores aí do Masmorra Cine, Cine Masmorra, Bate-Papo na Masmorra, Masmorra Cast, tudo conglomerado aí de Angélica Hesch e Marcos Noriega, né? Sobre um filme que se passa nessa época de Halloween, né? Que é May, Obsessão Assassina. É um filme já mais ou menos antigo, né? Um daqueles... Aqueles filmes que misturam elementos de horror slasher com horror sobrenatural, lá dos anos 2000, né? Então, é um filme de 2002, ele é dirigido pelo Luke McKee, que é um querido, né? Ele dirigiu alguns filmes que a gente conhece, né? Tem um chamado A Floresta, de 2006, que é bem legal. Ele participou daquela primeira leva dos especiais do Mestres do Terror, né, do Mick Garris ali, junto com a... Ele era bastante próximo do Toby Hooper, né, o diretor de Massacre da Serra Elétrica. E, enfim, ele fez outros filmes, participou, foi um dos diretores do Tales of Halloween, que é um filme antológico que muita gente gosta muito, né, também fez aquele Todas as Cheerleaders Devem Morrer. Enfim, esse filme é uma doideira só, a história de uma menina que na fase adulta é interpretada pela nossa querida Angela Betts, né? O nome dela é May. Criativo, né? O nome do filme é May, Obsessão Assassina. O nome da personagem principal é May, né? E, enfim, ela é uma criança que nasce com estrabismo e desde cedo ela recebe um presente da mãe dela, uma boneca dentro de uma redoma de vidro chamada Suzy, né? Uma boneca estilo Annabelle, né? Mas não tão macabra quanto a Annabelle dos filmes do Invocação do Mal. E, por conta do estrabismo, ela cresce meio sem referências de amizade, ela é uma pessoa muito isolada, muito jogada de lado. Então, assim, ela cresce de maneira bem, bem isolada, ela é tímida, ela trabalha numa clínica veterinária e é uma menina interessada, tem certas habilidades, parece ser uma menina inteligente, mas não tem muito contato com as pessoas, não tem muito... Olha o passarinho cantando aí. Não tem muito contato com... Nem com gente do sexo oposto, né? Sexo masculino, nem com amizades femininas, né? E ao longo do filme ela consegue utilizar uma lente de contato que deixa a retina dela de maneira reta e faz com que o rosto dela se torne o rosto de uma menina, entre aspas, comum. Mas a personalidade dela continua sendo de uma pessoa que sofreu por conta do isolamento, né? Então, o filme ele deixa no ar que parte da personalidade dela indócil é culpa do isolamento e da exclusão que ela sofreu a vida inteira, né? O que é do cacete, né? Eu lembro que eu sempre protelei muito para ver esse filme, eu conheci ele muito por conta da capa, que é o rosto da May bem branco, assim, com com as tesouras saindo do, ao redor dela como se fosse uma coroa, assim, as tesouras numa cor alaranjada e ela muito branca, muito pálida. Eu achava a capa muito legal, mas eu nunca tinha visto. E eu peguei a recomendação a partir do podcast, que eu acho que eu já até comentei alguma participação minha no Cine Masmorra, que chama Esqueletos do Armário. É um podcast de três maluquinhos maravilhosos que falam sobre cinema B por uma ótica queer. Vale muito a pena ver. Eles têm episódios maravilhosos e um dos mais recentes é esse sobre May, Obsessão Assassina. E, cara, eu não vou falar muito sobre o rumo do filme, mas tem elementos ali que você pega de histórias como o Reanimator, né, o Herbert West, o conto do Lovecraft. Tem elementos de Frankenstein, o Prometeu Moderno, da Mary Shelley. E é um filme que foi muito elogiado pelo Wes Craven, né? Ele tinha dito que o filme era bastante original e assustador à sua maneira. O que é curioso, porque se você for ver o filme, ele é bem curtinho, ele tem menos de uma hora e meia a excluir os créditos. Durante uma hora, praticamente, não tem cenas de terror. Tem cenas de terror só no finalzinho, mas elas são muito boas. Essas cenas no final são maravilhosas. E, pô, cara, o filme tem umas atuações maravilhosas. Além da Angela Bassett, que está muito boa, a Anna Faris, que a gente conhece sempre das comédias, né, lá do Todo Mundo em Pânico, ela tá fazendo uma personagem super mean girl, super menina malvada, maravilhosa. Ou ela é bissexual ou ela é lésbica. Eu suspeito que seja lésbica, mas, cara, uma querida, assim, uma personagem maravilhosa de engraçada. Ela parece realmente estar muito solta. Esse filme, ele tá disponível em alguns streamings no Prime Video, ele só tá dublado. Eu normalmente não vejo filmes dublados, mas eu pretendo até ver no idioma original, mas a parte dublada tá muito legal, tá muito divertido. E, enfim, cara, é um filme muito doido, ele fala sobre isso, sobre inadequação, sobre isolamento, vale muito a pena você correr atrás dele. Se você não tiver o Prime Video, dê seus pulos, né, obviamente. Deve estar fácil de achar aí num Ok Who da vida. E, enfim, um abraço aí pra todo mundo e um feliz Dia das Bruxas. Olá, aqui é o Marcos e eu estou aqui trazendo mais uma indicação de filme para o nosso mês do horror do Cine Masmorra. Dessa vez eu vou falar de um filme que o terror, vocês sabem, né? Ele volta e meia serve como metáfora para problemas e questões, né, sociais ou psicológicas. E é o caso desse filme. Esse filme, ele é uma grande crítica, digamos assim, ao abandono e a decadência de certas regiões, no caso aqui especificamente a periferia ali da zona metropolitana de Detroit, né, que a gente sabe que está extremamente decadente, abandonada, e esse filme acaba fazendo alusão a isso e está dentro, mesmo no centro da trama do filme, né? O filme chama-se Noites Brutais, o título original é Barbarian. E é um filme de 2022, dirigido por um cara, o Zach Cregger. É o primeiro longa dele. Ele é um ator de TV e de produções assim modestas e agora está lançando o primeiro longa como diretor. Mas, apesar de ser o primeiro longa do cara, ele conta já com um elenco interessante, porque você tem a Georgina Campbell, o pessoal deve se lembrar dela, ela está no filme Bird Box Barcelona, tá nas séries His Dark Materials, por exemplo, fez episódio de Black Mirror, enfim, uma atriz aí que tem uma carreira já considerável na televisão e também tá em alguns filmes, como o Rei Arthur, por exemplo, o Rei Arthur, aquele que é com o... dirigido pelo Guy Ritchie, né? Ela também está nesse filme, entre outras coisas. A gente vai ter no elenco também o cara que tá aí na crista da onda, né, o Bill Skarsgård, pessoal, claro, vai lembrar dele do filme It, A Coisa, por exemplo. Ele também está no capítulo 4 do John Wick, o Baba Yaga, né? E para completar aí a parte do elenco que tem mais destaque, a gente vai ter também o Justin Long. O pessoal certamente vai lembrar dele do filme Olhos Famintos, né, por exemplo, mas ele também está aí, por exemplo, no filme Duro de Matar 4. O pessoal vai lembrar também, possivelmente, da participação dele, além de ser um cara com uma longa participação aí na televisão, também em muitas séries. E a história do filme, basicamente, é o seguinte. você tem uma personagem, a Tess, ela vai fazer uma entrevista de emprego em Detroit e ela aluga uma casa pela Airbnb para poder ter uma estadia ali de alguns poucos dias enquanto ela faz a entrevista de emprego. E ela acaba alugando uma casa num desses subúrbios decadentes e abandonados aí de Detroit. Acontece que, quando ela chega na casa, ela não consegue entrar, não consegue acessar ali o código para entrar na casa, e ela descobre que, na verdade, a casa já está ocupada por um outro cara chamado Keith, que aí é vivido pelo Bill Skarsgård, né? A Tess é vivida pela Georgina Campbell. E o cara alega que também alugou a casa via online, também está na cidade para resolver alguns assuntos profissionais dele. E cria-se aquele, né, aquele climão, né? Porque, e agora, como é que a gente faz? E ela acaba tendo ela acaba resolvendo que ela vai tentar alugar um outro local, ou pegar uma vaga num hotel, porém está tendo uma convenção de médicos na cidade, então todas as vagas disponíveis para aluguel em hotéis estão ocupadas. E aí, diante da impossibilidade de encontrar outro lugar, ela acaba aceitando o convite do Keith para dividir ali a casa com ele, enquanto ela não consegue um outro local, ou enquanto ela não conclui o que ela veio fazer na cidade, que é, né, comparecer àquela entrevista de trabalho. Ela é uma, trabalha com audiovisual, ela é documentarista, a Tess. Bom, acontece que, por uma série de eventos aqui que eu não vou detalhar, a Tess acaba descobrindo que há um porão na casa. Esse porão, ele leva a um subterrâneo, que é quase como se fosse uma mina escavada sob a casa, e essa mina tem quartos, né, também, que foram construídos ali. Quartos onde você tem uma cama, num deles, por exemplo, ela encontra uma cama com uma câmera, é, mais ali, aprofundando-se nesse enorme corredor que tem ali, subterrâneo à casa, ela vai encontrar outros quartos onde há jaulas de metal, é, sujas de sangue, e aquilo tudo sugere para ela que algo muito, mas muito ruim provavelmente estava acontecendo naquela casa. E ela, claro, desconfia que o Keith pode ter alguma relação com isso, embora ele também negue completamente. Acontece que ela e o Keith vão se aventurar ali a explorar esse subterrâneo para tentar descobrir o que pode estar ali acontecendo, e eles vão se deparar com algo muito, mas muito assustador e muito terrível. Eu não vou contar mais, porque, na verdade, esse filme, ele tem uma série de... Isso aqui que eu tô contando, na verdade, é algo que acontece nos primeiros, sei lá, 20 minutos de filme. O filme vai ter uma série de reviravoltas ainda, que eu não vou entregar, obviamente, mas saibam vocês que algumas coisas um tanto quanto surpreendentes vão acabar acontecendo, e a gente vai acabar tendo um vislumbre aí de... Por que, né, que existe esse tipo de calabouço sobre a casa? Eu diria que é um filme bastante interessante. Ele acaba mantendo a gente num certo suspense. E, como eu disse para vocês, ele também tem uma estrutura que permite uma série de reviravoltas. E, por incrível que pareça, também ele acaba possibilitando que a gente tenha, inclusive, alguns arcos dramáticos de personagens, sobretudo do personagem do Justin Long. Sério, eu não falei ainda, né, como o personagem do Justin Long entra na história, mas em algum momento esse personagem irá entrar, e também ele vai trazer pra gente uma outra dinâmica no filme quando for a hora dele aparecer, e que também ele tem um arco também interessante dentro do filme. É isso, vale a pena assistir, é um filme bem conduzido, tecnicamente muito bem feito, e se não é talvez uma coisa excepcional e incrivelmente, digamos assim, original, ele prende a atenção até o final e é uma boa dica para uma sessão aí de terror, né? Para você curtir aí nesse seu mês do Halloween. Fiquem muito bem, bons filmes para vocês. Até! Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Harris, e para quem está acompanhando aqui, eu sou a criadora, editora do podcast do Masmorra Cast, E olha só, cheguei aqui para fechar o nosso 31 dias de horror. Que legal poder compartilhar com vocês, né? Cada dia teve uma recomendação. Um dia fui eu, outro dia era Felipe Pereira, depois era Douglas Freak, depois o meu parceiro aqui, o Max Noriega. Então a gente vem trazendo sempre coisas diferentes, interessantes. E eu espero que com esse fechamento aqui, que eu resolvi trazer um filme bem recente, vocês também curtam, né? Pra quem tem a dúvida, não tem assistido, né? Já tá por aí. O filme que eu vou falar hoje aqui pra fechar o nosso 31 dias de terror, de horror, de Halloween, é um filme que é do Damien Rugnar. When Evil Lurks, em inglês, ou título original, né, que é Quando a Serra La Maldá. Esse filme é de 2023. E olha, é interessante poder falar para vocês aqui, talvez um filme que eu tenha reconhecido como um dos melhores filmes que eu assisti esse ano até agora. Né? Eu sei que tem muito filme bom, saiu o filme do Scorsese e tal, mas esse filme aqui ele tem uma temática que é de possessão. Vou tentar não dar muito spoiler para quem não assistiu, apesar que eu acho que a pessoa tem que viver a experiência, né? De qualquer maneira, falando algum spoiler ou não. Mas nesse filme aqui, que é o filme When Evil Lurks, tá por aí nas redes sociais, ele é do streaming da Shudder, né? Não tem aqui no Brasil que eu saiba. O diretor Damien Rugnar, só pra dar um background dele, vocês devem conhecer, ele já fez aquele filme que é inacreditável de bom, que é o Aterrados, né? Eu acho que aqui no Brasil é Aterrorizados. É de 2017 e é um filme que ele já mostra que realmente ele gosta de levar o horror até as últimas consequências mesmo. Ele é um cara que ele fala assim, peraí, o terror pode chegar até aqui? Não, pode ir além. Então aqui nesse filme você vai ter a questão da possessão. Nessa história tem os irmãos, que é o Pedro e o Jaime. Eles estão investigando ali e descobrem um corpo cortado pela metade. Eles vão ali nas fazendas próximas, chegam até uma casa, onde eles vão descobrir que tem um podrido, né? Uma pessoa apodrecida, que eles chamam de podre, né? Essa podridão da qual a pessoa está acometida tem a ver com possessão demoníaca, né? Eles ficam logo desesperados e, pelo que a gente pode entender, neste universo aqui, as pessoas que estão possuídas, né, endemoniadas, elas também, o corpo delas também vai se apodrecendo, né, vai desestabilizando o corpo, né. E eu acho que a possessão demoníaca, que é muito interessante, que ela é meio que quase como se fosse um contágio por doença. Tanto que eu fiz, aqui sou eu, Angélica, né, eu fiz uma leitura muito com Covid, sabe, porque por causa das atitudes dos personagens aqui. Aqui, quando eles chegam nessa casa próxima, onde o corpo estava lá cortado pela metade, a gente descobre, então, que esse corpo era de alguém que, vamos colocar assim, é um profissional, uma pessoa capaz para poder fazer o exorcismo, né? Retirar aquele demônio do corpo da pessoa, porque tem várias coisas que você não pode fazer. Você não pode ferir a pessoa possuída, você não pode ter as luzes acesas, porque amplifica, né, e atrai os possuídos, os demônios, e por aí vai, né? Tem várias coisas que você não pode fazer, tem que ser uma pessoa muito específica, com uma arma muito específica. Então aqui você vai ter a trajetória desses irmãos, que realmente vão fazer uma besteira muito grande. Primeiro eles vão, que é a obrigação deles, né, avisar o dono da fazenda, né, dá a entender que eles trabalham lá, né, avisa o dono da fazenda que tem numa casa lá uma pessoa apodrecida, ele fica desesperado, fala, na minha fazenda não, e tal, e vai levar ele a fazer coisas muito erradas, né? Por exemplo, desrespeitar essas normas e regras para poder eliminar um desses apodrecidos. Ele tem uma mulher que está prestes a ter uma criança, e essa história aqui também tem o negócio da possessão. Se você elimina o possuído, mata a pessoa, né? Vai para outro corpo. Né? Então eles querem mais é que faça isso, é como se fosse um micróbio, é como se fosse uma bactéria que ela quer muito poder realmente possuir um outro corpo. Né? Aqui então eles vão avisar o dono da fazenda que ele vai sim fazer uma grande besteira, entendeu? Depois eles vão fazer mais besteira ainda, porque sim, esse é um filme de um cara que eu acho que a palavra, com todo respeito aqui para quem não gosta de palavrões, é merdeiro, ele faz muitas merdas, né? O cara vai tentar ajudar a esposa, os filhos, leva para a cidade, mas ele vai levar uma coisa a mais. Ele vai levar, inclusive, a possessão Porque, como eu falei, a possessão aqui é como se fosse contagiosa, né? Quem lembra daquele filme com Denzel Washington, né? Que tem essa questão da possessão que passa de corpo para corpo aqui. Só que aqui o diretor, o Damien Hughes, ele não faz qualquer história sobre possessão. Então vão ser histórias escabrosas, entendeu? Por exemplo, tem uma cena de um cachorro atacando uma menina que ela é de uma agressividade. É, tem cenas muito gráficas. Essa cena do cachorro ataca assim, não mostra pra gente assim, o gore, né? E tal. Tem cenas de gore que mostra realmente crianças muito feridas e tal. Mas você tem aqui cenas onde ele fala assim, ok, como é que eu posso piorar essa situação? Então ele realmente vai piorar a situação. Seja do homem possuído, coberto de pústulas. Como é que eles resolvem remover aquele cara, que é um cara muito, muito gordo, assim, para eles removerem. Eles vão ter problemas e vão fazer besteiras, né? E coisas que não podem ser feitas, né? Quando o Pedro tenta buscar os filhos, então, com a esposa, ele vai fazer com que esse mal ele se propague muito rapidamente. E daí para frente, muitas atitudes vão ser muito erradas, né? Ao ponto de eles levar a doença, né? A doença da possessão, a doença da desgraça, para todas as pessoas das quais eles amam, né? O filme é muito bem construído e realmente tem cenas assustadoras. Tem um filho dele, por exemplo, que ele é um personagem que ele tá dentro de algum espectro de autismo, acho. Ou LPC, não ficou claro para mim. Mas esse menino, na hora que ele sim vai ser possuído, ele muda a atitude dele. E o que acontece a partir dali é muito assustador, né? Dos filhos do Pedro, a mãe deles, né? Porque eles são irmãos, né? E tal, e a cidade, e as coisas que vão acontecer à cidade. O Damien Hughes realmente ele não vai se preocupar em ficar dando muitas explicações, apesar de ter certo momento que alguém vai explicar. Existe uma crítica, sabe? Ao neopentecostal, né? Esse negócio de é um grande show, né? Nas igrejas evangélicas, né? Seja de várias agremiações religiosas, né? Universal, etc., né? E por aí vai todas as suas. suas ordens, né, que fazem aí seus espetáculos, porque são espetáculos, eles têm aquele negócio de, eu possuído a pessoa, estou com um demônio, que demônio é você, né, vira um grande show, né, então na verdade, aqui existe a crítica, porque vai ter uma personagem que ela vai falar, assim, eu tinha uma igreja com meu marido, nós enganávamos as pessoas, e a dado momento tinha realmente uma pessoa possuída, e a partir dali, essa possessão, então, foi sendo amplificada, né? E trouxe uma grande desgraça, tanto que eles falam que morreu, né? As igrejas morreram devido a isso. Então, é interessante como tem essa crítica aqui colocada pelo diretor, mas efeitos especiais, a história em si. Então, eu acho que para você, se você não assistiu aqui o When Evil Lurks, né? Tem por aí, gente. Vocês podem procurar. Aliás, recomendo aqui, Felipe recomendo aqui pra vocês também, lá no Facebook, o Acervo Scary, tá? Que é um grupo de fãs de terror, de fãs de gênero, onde a gente compartilha, né? Onde tem os filmes pra poder assistir e tal. É um grupo muito bom, vou deixar linkado pra vocês aqui também, na descrição da publicação. E deve ter outras maneiras também. Como não tem, pelo menos por enquanto aqui, de maneira oficial para poder assistir o filme do Damien Hughes, eu recomendo, assista ao Aterrados, para quem não assistiu, e dá um pulo lá no grupo, lá do Facebook, tá, o Acervo Scary, que aí vocês vão conseguir descolar o arquivo para poder assistir. Não perca, é um filme assustador. O filme vem recebendo muitos elogios, o Rotten Tomatoes tem 99% de resenhas altamente positivas. Ele é um cara, como eu falei, não se preocupa muito de explicar toda a história, mastigar, mas é uma história onde as coisas ruins acontecem, elas acontecem de uma maneira violenta. Mas vale a pena, gente, para um ano que teve um horroroso filme de possessão, que é esse Exorcista Believer, né? Que é muito triste porque eu acho que ele desrespeita a memória do William Friedkin, que era um grande diretor do Exorcista, falecido já, né? E ter uma bobagem como essa. Esse é o melhor filme, pra mim, até o momento que eu vi até agora, de possessão, é o When Evil Lurks, tá? Então, assistam, por favor, vocês vão gostar bastante. E venho fechando, então, colocando a tampa no caixão aqui do nosso 31 dias de horror aqui do Masmorra Cast. Mas você acompanha a gente, porque hoje mesmo, se é hoje é dia de Halloween, noite de Halloween, a gente lança o nosso especial. Então já está no site o nosso especial anual, visitando um país, falando do terror, da política e tal. E esse ano é Colômbia, como eu venho falando para vocês. Então vale a pena, gente, dá uma acessada, procura lá, Masmorracine nos seus aplicativos de podcast. Pode ser qualquer aplicativo, pode ser Spotify, pode ser Apple. Procure, dá uma crítica, compartilha. Se você chegou depois aqui do Halloween, não tem problema, segue o canal aqui. E, claro, a gente sempre passa aqui o nosso chapéu, né? Somos muito humildes, a gente não vive de podcast, nem das coisas que a gente faz para a internet. Se você quiser ajudar o nosso projeto aqui a continuar, pagar o site, pagar equipamento, microfone, por favor, tá? Assine um dos nossos apoios, é só você ir lá no site, é masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Nós estamos no Padrim, no Colabore Aí. Temos o Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Você consegue nos ajudar, você pode dar qualquer valor. A gente sempre pede a partir de 10 reais, porque se for pelas plataformas, eles também pegam uma porcentagem. Então a gente consegue ficar com um pouquinho, né, a mais. Né? Que tem gente que faz doação às vezes de 1 real, a gente não consegue receber nada, né? A plataforma não repassa nada. Mas se você está no Brasil, faça um Pix pra gente. Se você está no exterior, clica no Linktree, porque a gente tem também o nosso PayPal, tá? Tem como você contribuir pelo PayPal. Então agradeço muito vocês e fecho aqui novamente com a recomendação. Por favor, vá no site, escute o que tem de melhor no terror da Colômbia, gente. Grande abraço para vocês e até o próximo podcast.